Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sou um desenhista de história em quadrinho frustrado. Eu sou o Tito Ferrara e eu quero que a arte faça eu conhecer o mundo. Uai, isso aí. Ah, eu sou o Butcher Billy e eu sou um artista não frustrado e um açougueiro frustrado. E aí, pessoal, sou o Rafael Silveira, artista. Eu não entendi direito essa coisa de se apresentar e falar uma frase de efeito, então eu sou só um artista, beleza? Valeu. Certo. Aqui é o Azaghal, eu sou o anti-artista. Nossa, como assim? Eu não chego nem perto. Opa, de talento, amigo. Eu sou desgraça na arte. Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerdcast de profissão. Hoje a gente vai entender a vida desses artistas gráficos, cara. Eu posso dizer que são todos artistas gráficos ou tem artistas plásticos aqui também? Plástico é quando é pintura, né? E coisas mais materiais, assim, não só processos gráficos, né? Então acho que dá pra dizer também, porque o principal dos meus trabalhos é pintura a óleo. Oh. Imagino que o Tito também deva lidar com coisas plásticas, né, dos sprays e... Pois é. Na verdade, quando eu falo só artista, geralmente, porque engloba tanta coisa aí. É verdade. Pois é. Cada vez estão trabalhando com uma coisa. Vamos entender da onde eles vêm, o que eles comem, como eles pagam suas contas. Como é ser artista no Brasil? E meu... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios em Caneladas do Nerdicas! Ah, vamos. Azaghal, hoje vamos falar de PicPay! Oh. Sim, você já sabe, o PicPay é o aplicativo de pagamento que representa o fim do dinheiro de papel e do cartão de crédito e das transferências bancárias, sim. Você usa o PicPay hoje, cara, pra tudo, cara. Quando a gente começou a anunciar aqui, cara, era pouca, era basicamente você tava devendo dinheiro pro teu amigo, tinha PicPay, passava pela carteira virtual do seu PicPay pra ele. Cara, hoje, você pode fazer tanta coisa com o PicPay. Você pode não só enviar e receber dinheiro dos seus amigos, mas você pode pagar boleto, estabelecimentos comerciais, comprar serviços como recarga de celular, créditos pra Uber, cara, um monte de coisa. E olha só, presta atenção que nos próximos meses o PicPay tem mais novidades vindo aí pra quem é usuário do aplicativo e quer fazer parte da comunidade. Lembrando que tá rolando uma campanha de cashback pra quem pagar nas máquinas da Cielo com o PicPay. Como é que funciona? O PicPay vai bancar R$10 do seu primeiro pagamento em um dos mais de 1 milhão de estabelecimentos com máquinas Cielo com o seu PicPay. Obviamente tem que pagar com o PicPay. E pra participar, é importante que o pagamento seja feito em uma das maquininhas da Cielo, lembre-se, tem que ser na maquininha Cielo, com o saldo do seu PicPay ou com o cartão de crédito no PicPay. Você recebe até R$10 do valor de volta do seu primeiro pagamento nas máquinas Cielo. Cara, muito, muito maneiro esse dia. Comprou um negócio de R$10, recebeu R$10 de volta. Comprou um negócio de R$20, recebeu R$10 de volta. É isso, até R$10 da sua primeira compra. Para fazer essa compra, como é que faz? Você, no estabelecimento, na hora que você for pagar, você pede pra pagar com o celular. Quero pagar com o celular. Não fala assim, fala mais... Oi, por favor, gostaria de pagar com o celular. E aí você escaneia o QR Code da maquininha usando o PicPay, verifica o valor, obviamente, e aí confirma o pagamento no aplicativo, cara. Mega simples. Olha, aproveita que essa campanha só vai até dia 31 de março de 2019. Cashback, o PicPay devolve até R$10 da sua primeira compra com PicPay e máquinas da Cielo. Aproveita, seu nerd! Baixa o PicPay agora! E olha só, Azaghal, essa é semana de Campus Party. Uhum. Nós estamos bastante ocupados, então nós vamos deixar a leitura de meio emprestada com nossos queridos usurpadores. Nossos rebeldes. Mas olha só, Léo, Mal, vocês se comportem que eu tô de olho. Vocês não vão me inventar moda e novidade. Vocês sigam a risca o protocolo. Vai lá, eu só quero ver, meu Deus. Não, eu não quero nem ver. Obrigado, nerds! E muito bem, Leozito! Vamos para mais uma leitura de e-mails? Não, eu tô aqui contrariado. Eu não queria estar aqui. Por quê? Eu quero deixar já declarado aqui nesse momento. Não tô feliz, tá? Tô aqui só cumprindo o contrato. Por quê? Por quê? Você pergunta ainda, seu desgraçado? Sim, o quê? Mas o que, que é isso? Essa ofensa? Seu lazarento, lazarento. Lazarento é uma ofensa boa. Minha avó falava muito lazarento. Mas eu não tô entendendo. Como é que você me cria um podcast só de leitura de e-mails e tem a pachorra... O quê? De não me chamar? Foi só o episódio piloto pra ver se dá certo, Léo. É um episódio que você fez sozinho, não me chamou. Eu achei que eu era dono da... Achei que eu era dono da metade disso aqui. Achei que a gente era um casal... Uma dupla, pô. Ah, não, que isso. Eu vou te dar 25%. É, 25% você sabe o que você faz. Faz um tubinho. Não quero nem saber. Você pô, podia estar numa rede de podcasts que cresce aí a cada mês. Olha aí. A escolha é sua. Você quer ser o Steve Jobs? Então eu vou ser o Oz do seu Steve Jobs. Eu vou ser o Oz, então. Quem é que vem pra Campus Party? Não, vamos... Calma, Léo. Quem Léo, que vem pra Campus... tá muito nervoso. Calma, vamos conversar. Quem que vem pra Campus Party aqui todo ano? É o Oz ou o Steve Jobs? É o Oz. O Steve Jobs tá onde de caixa réu? É. Ah, é. Mas também quem que ficou bilionário e quem que tá programando um Blogspot em CSS até hoje? Então, tudo bem. Relaxa. Mas, ó. Eu me senti traído, eu me senti o Fredo beijado pelo Michael Corleone. Não, e você isso? Vai me jogar no lago e me dar um tiro a qualquer momento. Eu estou triste. Não, isso é intriga da oposição. O podcast leitura de e-mails, segundo episódio, já vai ter Léo Lopes. Eu não quero participar também. Você pega não, esse negócio você aí. Você vai participar sim. Tem, nem tem feed? Se não tiver feed, nem podcast é. Então não quero nem tem, saber. Tem feed, tem tudo. Tamo no Spotify, então você... caramba. Em breve vamos estar na rede de podcast do Radiofobia. Olha aí. Não vou, mas nem a pau Juvenal. Sim. Isso agora. Migalhas? Migalhas eu não quero. Pega esse podcast leitura de e-mails aí que você fez e você sabe que você... Eu tô muito triste. Eu tô bem triste. Olha aí, link aí no post, gente. Tá bom, então vai, toca. Muito bem, Léo. Vamos falar da maior loja nerd do Brasil. Ah. Que mais uma vez só chama a gente. Por quê? Porque tem mais uma liquidação proibida. Os chefes saem. Entra Leo Lopes e Malfácio para falar das melhores produções da maior loja nerd do Brasil. Exatamente. E eu fiquei sabendo que dessa vez a Nerd Store tá preparando super descontos em produtos de várias categorias, como decoração, almofadas e capachos. Inclusive, eu tenho um capacho aqui muito legal que eu comprei na última promoção da Nerd Store, com descontinho. Sim. As canecas também na categoria cozinha e também livros. Então, aqui... O negócio é o seguinte, é o desconto que o Azaghal jamais aprovaria. Exatamente. Inclusive, eles não aprovaram. Quem está aprovando sou eu e o Léo Lopes, gente. É. Então, vocês acessam aí, tá? A gente está administrando isso aqui já. Enquanto os caras estão lá brilhando, lá na Campus Party, fazendo palestra e tal, a gente está só contando aqui a moedinha. Exato. E assim, na surdina, né? Acessa na surdina, nerdstore.com.br, aproveita lá. Super descontos. Eu acho que não deve nem falar pra ninguém. Acho que o nerd que tá ouvindo isso aqui agora, ele não deve nem compartilhar nas redes sociais. Nem olha pro aplicativo agora e vai aparecer o botão agora que você não vai clicar. Não vai clicar e ó, quietinho, até porque a chance de você falar menos, você vai lá e pega o desconto de um produto que senão ele acaba rápido. Tem que pegar logo. É a liquidação proibida da Nerd Store. Nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast com a voz desse traidor que tá aí do outro lado, você pode pular diretamente para lhes 21 minutos e 22 muros grafitados. E os queridos nerds que doaram sangue essa semana estão aqui listados no cacete de agulha. Muito obrigado, nerds, vocês todos que salvaram vidas essa semana. Sim. A Júlia de Souza, o Juliano de Souza, a família de Souza em peso, a Juliana Mota, o Vander Filho, o Júlio Doro, Fernando Machado, Lucas Bueno, Bruno Santos, Gabriel Cardoso, Luiz Esteves, Leonardo Esteves, Marcelo Ferreira Vasconcelos, Flaviano Bepler, Ana Clara Rossini, João Marcos Magalhães e o Cláudio Fernando Sobrinho. Muito obrigado, gente, salvando vidas aí. Muito bem, doe sempre sangue. Exatamente, principalmente agora que se aproxima o período de carnaval, as pessoas tendem a esquecer de doar sangue, então é melhor agora já doar para abastecer os bancos de sangue aí, porque no carnaval, infelizmente, se precisa demais. Então, obrigado aos nerds e também àqueles que doam os seus cabelúteos, os seus cachinhos, as suas chuquinhas no Scalp Solidário. Nessa semana tivemos Júlia Souza, olha aí, a família Souza em peso hoje, mandar um abraço pro patriarca Maurício de Souza, da família. Lorena Mindelo e também Amanda Magalhães estão carequildos, mas estão fazendo pessoas felizes, Liz. E nas artes dos fãs, temos duas selecionadas aqui. Sim. O Mr. Glass, enviada pelo Matheus Ribeiro, que fez um Samuel L. Jackson aqui de Mr. Glass, todo no lápis. No lápis, muito legal, ficou sinistro. Um olhar 43, assim. Exato, e Nerd Power por Bernardo Araújo, que mandou aqui um desenho do Azaghal e do Jovem Nerd. Jovem Nerd de... como é que chama aquela chinela lá? Papete. Jovem Nerd de Papete Rider. Sandália franciscana. Sandália franciscana, muito bem. Muito bom. Bom, valeu pelas artes, gente. Jovem Nerd, que diga-se de passagem, tá a cara do Thunderbird jovem, hein? Quem viu ele aí recentemente? É, ele tá com aquele... ele tá todo malandrão, tá de camisa agora, de botão, aberta. É, tá com aquele óculos de Aro Bold, né? Aro que Bold. Isso, é. Não foi essa pessoa que me contratou, não, viu? É, até porque, bom, eu não vou falar nada. Anderson Guedes, 47 anos, servidor público municipal administrativo da área da saúde, São Paulo, Capitólio. Olá, nerds! Esse não é meu primeiro... Ah, tá bom, vai, foda-se. Já enviei outro principalmente, tarará. Tudo bem. Lá naquele seu podcast que no fuleiro lá tem esse negócio? Não tem regras, lá não tem regras. Não tem regras, Léo. Porque aqui, quando a gente era unido, não tinha isso. Não é o meu, Léo, é o nosso podcast. Quando a gente era unido, a gente era uma família, a gente não tinha essas frescuras, a gente derrubava a ditadura. Agora que você é dono do seu próprio podcast da leitura de e-mail, vai que você impôs isso, não sei. Ai, Jesus. Vai que você azagalou e resolveu fazer. Não sei, não sei. Bom, sobre a questão das cores na trilogia do Vrido, faltou comentar a cor roxa, que, além de representar a vilania, coincidentemente é a cor preferida do Samuel L. Jackson. E é legal ver isso, né? Porque exatamente o roxo do Coringa, né? O roxo do... quem mais tem? O Lex Luthor, lembra? Lex Luthor, não. Eles falaram isso no programa. Eles falaram, sim. O Lex Luthor também, muito legal. Ele, inclusive, já declarou nos extras de Star Wars Episódio 2, A Guerra dos Clones, que devido a essa sua predileção... por essa cor, o mestre Jedi Mace Windu, interpretado por ele, era o único Jedi da galáxia que possuía um sabre de luz na cor roxa. Olha aí, curiosidade. É verdade. Muito bom, realmente. O roxo... Você tá vestindo roxo agora que você é vilão? Você é traidor? Vamos parar com isso, que eu já estou ficando chateado já. É, pinta essa sua barba aí de roxo, por que não? Vai ficar bonito. Vou, se eu ganhar 100 mil seguidores no YouTube, eu pinto minha barba de roxo. Faz aí a barba chavosa de roxo aí, já que você é da vilania. Arlen de Andrade Ferreira, 29 anos, agente de pesquisa e mapeamento do IBGE e professora de biologia. Olha aí, hein? Caramba, olha aí. Tá atacando por todos os lados. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tô olá bem. Para a dupla que estiver lendo esse e-mail. Foi a melhor entrada de e-mails até agora, viu? Perfeito. É, olha, tá vendo? Ele, pelo menos, ele reconhece que sempre vai ter uma dupla aqui, entendeu? Mas um pode sempre estar tentando puxar o tapete do outro, às vezes conseguindo... às vezes conseguindo, mas tudo bem. Somos uma dupla. Só duas pessoas é uma dupla. Não necessariamente parceiros, mas só uma dupla. Eu tô gostando porque tá tendo muita propaganda pro nosso podcast agora, Léo. Seu, não meu. Um easter egg interessante do filme Vidro, que não foi comentado no programa, é a manchete de uma revista focada em uma cena do início. Nela, a Osaka Tower é definida como a Real Marvel. Ah, é verdade, eu percebi isso também. Uma brincadeira sobre o filme se tratar de uma história de super-heróis com uma pegada real. Só isso mesmo, foi um e-mail rápido aqui dele. Mas eu percebi isso também quando aparece a revistinha lá da inauguração da torre. Eu vi que eles colocaram Marvel como a manchete, foi justamente pra... acho que só pra dar uma cutucada, né, nos filmes que a gente tá acostumado a ver de cinema aí, de heróis e tal, eles colocaram de propósito. Isso aí foi bacana, eu gostei. Você sabe por que eu não vi isso no filme? Porque eu não vi o filme. Então você deve ter adorado editar esse programa. E por contrato, eu preciso fazer coisas que, apesar de não gostar, eu tenho que fazer porque eu sou profissional, entendeu? É, mas eu sofri com isso também porque eu tive que ouvir o Creed 2 e eu não tinha assistido. E eu também não vi. Eu também não vi o Creed 2. É. Olha, desde 2012 eu tô acostumado com spoiler. Já tomei muitos ao longo desses mais de 300 e tantos Nerdcast que eu já editei desde setembro de 2012. Uhum. Tomar spoiler, tudo bem. Difícil mesmo é você tolerar a companhia de alguém que te traiu. Que absurdo. Douglas Rezende, 30 anos, designer, Joinville, Santa Catareba. Esse não é meu primeiro... Para com isso! Não precisa desses negócios. Se o Azaghal tivesse aqui, tinha cortado dois já. É, já ia ter 5 minutos de leitura de e-mail. É, então, eu teria acabado mais cedo e você teria ido lá ouvir um podcast que é só disso. Chato, muito chato. Sobre o filme Vrido, durante o filme fiquei bastante incomodado com uma coisa no encarceramento do personagem do James McAvoy. Pra evitar que ele escapasse, uma grande quantidade de flashes de luz faziam com que as personalidades dele fossem trocadas e assim evitava que a besta assumisse o papel. Pro personagem escapar, não seria mais fácil ele andar de olhos fechados e de costas até o aparelho e simplesmente destruir o equipamento? Puta, é verdade, né? É verdade. É tão simples. Como a gente faz na balada quando tem aqueles estroboscópicos, né? É, você fica... puta, que caraca. Ou você tenta piscar na mesma velocidade do estrobo, porque aí você também só abre o olho quando a luz tá acesa, tá? Tem várias coisas que poderiam ser feitas. Depois disso, a besta assumiria o papel e mataria quem surgisse no caminho dele. Olha aí, tá vendo? Se o roteirista tivesse pensado nisso, o filme teria 15 minutos. Uma coisa que vocês falaram bastante sobre o filme foi a grande quantidade de explicações que o filme dá. O famoso For Dummies, né? Exato. Será que isso foi algo que o Shyamalan fez porque os filmes têm um gap de 19 anos e ele ficou com medo que o público que não assistiu O Corpo Fechado não entendesse a história? Ah, não, acho que não é desculpa, até porque o meu filho mais velho assistiu Fragmentado comigo. Quando eu vi no final, a cena final do Fragmentado, a minha cabeça explodiu, porque imediatamente eu liguei com o Corpo Fechado, com o Unbreakable. Sim. E aí ele falou, pai, por que seu cérebro tá no teto? Eu falei, pera que semana que vem nós vamos ver. E aí a gente viu junto os dois, preparando pro Glass pra depois vir tomar spoiler. É, e a explicação For Dummies não foi nem dos outros filmes. Tinha a explicação For Dummies do próprio filme no filme. Exatamente. Então, o Shyamalan já também, né? Tá, peruquinha dele já tá dizendo tudo. Não posso enviar esse e-mail sem mencionar que vocês são meus grandes companheiros de trabalho. Como eu tenho um estúdio, minha casa, acabo trabalhando boa parte da semana sozinho. E o Nerdcast me ajuda muito a não ficar maluco. Vida longa ao Jovem Nerd e Azaghal. Ah, tá bom. Eles que vivam longamente, eu e mal que morramos amanhã. Muito bem. Tá bom. Obrigado aí pelo elogio pra quem não tá aqui, né? Em vez de elogiar quem veio trabalhar. Não, tá elogiando quem tá lá na Campus Party. Agora eu vou me comportar porque os chefes chegaram, eles estão me olhando aqui através do vidro. Ah, estão olhando aí através do vidro. Eu tô aqui no longe, então eu posso falar e você vai fazer cara, você vai ficar cada vez mais vermelho, porque eu sei que você, quando você faz coisas que você não deve, você fica vermelho. Você deve estar roxo nesse momento. Que é a cor do vilão, olha aí. Do vilão, é, deve estar. Leonardo Dressani, 21 anos, estudante de Direito, Piracicaba, São Paulo. Salve, nerds! Salve! Venho por meio deste chamar a atenção dos senhores para um detalhe que quase arruinou toda a minha experiência com o filme do Mr. Vidro. Trata-se do seguinte detalhe. O senhor da Oceania, em determinado momento do Nerdcast sobre a obra Shyamalâmica, questiona o motivo pelo qual a Sociedade Secreta do Trevo de Três Folhas teve todo o trabalho de criar um hospital com defesas específicas a cada um dos super seres e tiveram também o trabalho de manter o Mr. Vidro vivo, dopado durante quase 15 anos, sendo que a razão de ser a sociedade é justamente eliminar os super seres para que a realidade biológica humana se mantenha equilibrada. Isso, pra mim, parecia um grande furo no roteiro, que no saldo total de pontos positivos e negativos do filme, acabariam por transformá-lo numa merda total. Porém, devemos lembrar que, nas cenas em que a psicóloga se revela como integrante da Sociedade do Trevo, ela diz em seu mini discurso didático que não adianta simplesmente matar esses super seres, posto que isso acarretaria no surgimento de outro herói e, subsequentemente, vilão, e que seria muito mais difícil detectá-los e controlá-los porque eles poderiam aparecer em qualquer lugar do mundo, frustrando os objetivos dessa sociedade secreta, o que justificaria, então, todo o plot do filme de manter o Mr. Vidro no hospital hospital e fazer todo aquele trabalho de tentar convencê-los de que são apenas seres mundanos. Quando a coisa foge total do controle da sociedade do Trevo e o Vigilante e a Besta começam aquela briga toda a céu aberto em público, aí acredito a ação menos danosa disso tudo, dados os objetivos da sociedade, seria eliminá-los, posto que a tentativa de neutralizá-los, acabando com a fé que eles tinham de serem seres especiais, havia sido totalmente frustrada. É um detalhe que me aliviou, porque o início da trilogia é excelente, e seria uma pena ver ela terminando lixosamente, e é uma interpretação que se amarra no que foi discutido no episódio sobre a fé, reafirmando o peso dessa temática na obra em questão. Porque se a sociedade do Trevo fizesse os super seres perderem a fé em si mesmos, em sua verdadeira natureza, seu trabalho estaria completo. Grande abraço, continuem o excelente trabalho. É uma análise interessante que mostra a intenção psicológica por trás da sociedade do Trevo de Três Folhas, que inclusive já, como continuidade disso, né, eu já fiquei sabendo que o Shyamalama Lama já anunciou um quarto filme da trilogia. Ah, isso com certeza vai ter. Não, já tá anunciado. Quarto filme da trilogia vai ser com o maior vilão de todos desse universo, que vai o filme vai se chamar Fátio. Vai ser a história do maior vilão de todos e, diferente desses aí que não se conheciam, foram se conhecendo ao longo... Não. Vai ser a história de um cara que, ele, durante todo o tempo, ele tinha uma amizade de 10 anos com uma pessoa... E jogou no lixo. Simplesmente pra, no final das contas, dar uma facada nas costas e tocar a vida sozinho num podcast extremamente lixo. Lixosamente, ó. Lixosamente. Ele falou, não ouçam esse podcast. Que absurdo. Às vezes essa era a sociedade secreta, né? A sociedade secreta dos podcasters traíra, você. Que absurdo. Eu não quero saber. Ó, eu quero... É a última vez que eu participo disso aqui. Você termina o programa aí que eu tô indo embora. Olha aí, gente. Podcast leitura de e-mails, link no post. Episódio 2 com o Leo Lopes, hein? Na rede Radiofobia do Podcast. Subir. Rescindi o contrato. Quero saber. Tchau. Acho que esse podcast vai ser muito interessante porque tem uma parcela bem grande do nosso público que curte desenhar, a gente tem as artes dos fãs toda semana e é uma profissão difícil de vingar. Primeiro pela aquela história, né, que artista faz tudo na amizade, é só um desenhinho, né, aquele papo que a gente ouve aí. Você é artista ou você trabalha? Exato. E vocês três trabalham, né, com arte e é interessante ver o caminho que vocês fizeram até onde vocês chegaram hoje em dia, né? Sim, sim. Quem quer começar a falar falando como começou a carreira, pode falar até antes, né? Sempre gostou de desenhar e foi esse caminho que levou vocês pra arte. Como é que funciona? Porque gostar de desenhar todo mundo gosta, até eu gostava, eu não sabia, mas gostava. Quando que gostar de desenhar deixa de ser só um hobby, um passatempo e passa a ser uma profissão? Bom, acho que tem aquela máxima lá, que é uma frase que já acreditaram até pro Picasso, cara, de que toda criança gosta de desenhar e em uma hora para, né? E eu nunca parei. E eu acho que pra mim, e acredito que para a maioria dos artistas funciona muito assim. Eu era aquela criança que desenhava o convite da feira de ciências do colégio e, cara, isso foi meio que um caminho quase natural, assim, até pela influência dos meus pais e tal. Meus pais são arquitetos e tal, então eles sempre me incentivaram muito, sempre me levaram para exposição, então o negócio foi muito natural para mim. E eu fui crescendo e eu sempre soube que queria trabalhar com arte. Eu não sabia, antes eu achava que queria ser ilustrador. Até de faculdade, o mais próximo que eu achava que era disso era design gráfico, que foi até o que eu escolhi para cursar de faculdade, e que por isso eu fui trabalhando em agência, a arte foi me meio distanciando até um certo momento que eu rompi com a agência e comecei a viver só de arte. Todos vocês passaram por agência? Esse é o caminho? É via cruz de todo mundo. Eu passei também, 10 anos de agência. Ô, louco. É uma parte sofrida do trabalho até vocês terem a autonomia de poder fazer o trabalho de vocês independente? Eu acho que a autonomia é mais de grana do que do nome, né? A não ser que você já tenha alguma... Você não começa trabalhando com arte já instantaneamente fazendo dinheiro, né? Então, coisa da publicidade foi mais um ganha-pão e você fazer alguma reserva, alguma coisa assim, enquanto a coisa da arte não acontecia, né? É, eu acredito que quando o cara vai se formar ele escolhe uma profissão, vai, a mais, entre mil aspas aí, segura, eu acho que o caminho da publicidade ou design gráfico, alguma coisa relacionada com criação, onde você vai criar uma imagem, é o mais próximo, né? Contanto que na minha sala da faculdade, cara, por sorte até eu consigo enxergar isso hoje, que era um catado de ilustrador e artista, meu. Contanto que muita gente hoje em dia trabalha com ilustração digital, eu trabalho com arte mais pintada, né? Sei lá como pode dizer, mas é... Eu acho que é um caminho mais natural, quando o cara vai escolher uma faculdade, né? Quem não faz faculdade, enfim, acho que é outra história. Todos vocês fizeram faculdade? Eu fiz faculdade de design gráfico. É, eu fiz publicidade, fiz também artes plásticas, mas não me formei nas artes plásticas, porque eu fechei o pau com os professores lá, mas acabei me formando em publicidade. É engraçado, né? Acho que a sina de todo artista, assim, é ter sido um designer meio malquisto, assim, né? Tipo, ter sido meio, sei lá, um designer que não seguia as regras, assim, né? Mas quando você trabalhava em agência, você sentia que, por exemplo, a galera que era da sua agência, você sente que hoje eles têm, puta, eles olham pra você e falam, cara, puta, você é feliz e eu sou um cara infeliz aqui na agência? É, eu não sei, cara. Na verdade, eu não tenho contato mais com a galera, muito mais contato com a galera de agência, assim, né? Mas, tipo, até 3 anos atrás eu ainda trabalhava em agência, cara. Assim, eu só fui me sentir seguro o suficiente, assim, pra sair da agência, pra romper essa conexão aí que o Tito tava falando, assim, né? Eu fui artista e trabalhei, tive emprego fixo, assim, né? Fui artista e trabalhei durante uns 3 anos, cara, até me sentir seguro o suficiente, assim, pra largar tudo, assim, sabe? Até era engraçado, assim, cara, porque, tipo, eu tava tentando conciliar as duas coisas, assim, e começava a ficar estranho, assim, porque, tipo, sei lá, tava saindo matéria comigo, assim, tipo, sei lá, em site gringo, sei lá, na MTV, no Huffington Post, no Mashable, na Rolling Stone, tipo, ao mesmo tempo trabalhava na agência, assim, tipo, e o que a agência fazia não chegava nem perto desse alcance, assim, então começou a ficar, as coisas começaram a ficar meio estranhas, assim, tipo, até eu conseguir fazer essa transição, assim. É, isso aconteceu um pouco comigo também, uma época que eu tava trabalhando em agência, eu fiz a capa do disco do Skank, essa banda de Minas Gerais, né? Uhum. Que na época já era bem grande, assim. Fiz alguns dos trabalhos, eu fiz no horário de almoço dentro da agência, assim, na minha mesa. Uhum. Comigo, assim, chegou um ponto, assim, de eu, sei lá, eu trabalhar, chegava na agência 8, 9 horas da manhã, trabalhava até meio-dia, aí meio-dia eu saía correndo da agência, voltava pra casa, sentava no computador de volta, começava a trabalhar no meu trampo mesmo, pessoal, assim, passava o meu horário de almoço inteiro, assim, trabalhando no meu trampo, assim, comendo bolacha, assim, pra não perder tempo, assim, e voltava correndo pro trabalho, trabalhava até 8, 9 horas da noite, voltava pra casa correndo, continuava trabalhando até, tipo, 3, 4 horas da manhã, minhas coisas, acordava de manhã, de volta às 9 da manhã e continuava direto, assim, sabe? Então, chegou uma hora, assim, que não dormia nem comia mais, assim, pra tentar conciliar as duas coisas, assim, né? Aí, sei lá, tipo, quando as coisas começaram a realmente acontecer, assim, deslanchar, assim, começou a não fazer sentido mais, assim, eu continuar na agência, mas eu tinha muito medo, assim, da subjetividade de você ser um artista, né? O que que significa você ser um artista, assim? Que salário você ganha quando você é um artista, assim, né? Como é que você se mantém, assim? E não tinha, sei lá, acredito que a gente tenha mais ou menos a mesma faixa etária aqui, assim, né? Tipo, todo mundo tá na faixa dos 30, 40 anos, assim. Sei lá, a gente nunca teve nenhum modelo, assim, pra seguir, assim, né? Sei lá, o que que era ser artista nos anos 80, nos anos 90, assim, quem que tinha um modelo? Falar, esse cara é um artista, eu quero ser que nem ele, assim. Tipo, sei lá, artista pra gente é a gente que aparece na televisão, sei lá, é um global. O global é um artista, assim, né? Tinha lá a Casa dos Artistas do SBT, assim. Tipo, cara, pior referência possível de artista. Tinha o Alexandre Frota, o Supla. Tipo, esses eram artistas, assim, né? Tipo, porra, eu tinha terror de ser um artista, assim, né? Porque, porra, eu sempre tive aquela ideia do artista plástico, assim, o artista, o cara que pinta quadros, assim, era um cara, tipo, sabe aquela figura do artista incompreendido? Aquele cara que fica, tipo, ah, porque ninguém entende a minha arte, sabe? Tipo, ninguém entende, eu quero me expressar e as pessoas não me entendem, sabe? Tipo, aquele cara que fica no porão da casa da mãe dele o resto da vida inteira dele, assim, tipo, sabe? Tipo, tentando se expressar através da arte, mas, tipo, ele é incompreendido, assim, sabe? Então, cara, quando chegou a hora de eu fazer um curso na faculdade, assim, tipo, cara, eu nunca ia tentar, eu sempre gostei de desenhar, assim, fiz caricatura, assim, né? Na escola e tal, mas quando chegou a hora de faziam quiz na faculdade, assim, eu falei, nunca que eu vou escolher arte, assim, né? A única coisa que eu sabia fazer era desenhar, né? Então, cara, pesquisando os cursos, assim, design foi a coisa mais próxima da única coisa que eu sabia fazer, assim. Até na época não era nem design, era desenho industrial que chamava, assim, né? Então, isso, é. Eu cheguei a fazer desenho industrial também. Ah, é, né? Eu também. Mas, assim, desenho industrial tem um soa, assim, de um jeito muito técnico, assim, né? Foi só lendo a descrição do curso que eu comecei a ver, assim, ah, tipo, o cara trabalha com logotipos, com marcas, com empresas, né? Com a identidade visual de empresas e tal, né? E achei isso legal e falei, pô, é o mais próximo do que eu sei fazer, né? Então, eu falei, assim, é o que o mais próximo do que eu sei fazer e que pode me gerar, sei lá, um salário mensal, assim, né? Que é uma coisa palpável como profissão, assim, né? Uhum. Perto do que eu sei fazer, assim, que não seja uma coisa técnica, assim, né? Que eu não precise, sei lá, usar réguas e geometria descritiva, assim, né? Aí, no meu primeiro ano de faculdade, tava lá o primeiro curso de geometria descritiva, né? Primeira aula, assim. Ok, né? Mas, ah, tudo bem, eu fiz o curso, assim, nunca me senti 100% confortável, assim, com a faculdade, assim, me formei e tal. Você acha que foi um bom curso, ou se você tivesse feito, sei lá, belas artes, alguma coisa assim, teria sido mais proveitoso? É. Ou pra ou mim... não fez diferença nenhuma pra você ter feito o desenho industrial, e se você tivesse seguido a sua carreira de artista, seu talento, você acha que teria chegado onde chegou? É, que tá, tipo, pra mim, belas artes, pelo jeito que soa, se eu fizesse belas artes, eu ia virar artista. E eu não queria ver artista. Tipo, eu tinha horror de ser artista, assim, sabe? Por, justamente por essa... boina e... É, exatamente, por essa imagem que eu tinha... Cigarro e cigarrilha, né? Exatamente, do que era ser um artista, assim, né? Claro, tipo, quando você olha pra fora do país, assim, você tem milhares de exemplos de artistas, né? Que você admira e que você pode servir como inspiração, mas, porra, a gente tá no Brasil, né? Pô, quem que a gente tinha como exemplo aqui no Brasil, assim, de como ser um artista, viver como um artista, né? Então, eu sempre tive esse horror, assim, é muito subjetivo, assim, eu precisava de uma coisa mais objetiva pra seguir com a minha vida, assim, né? Então, belas artes não... nunca foi uma opção pra mim, assim, tipo, seguir o desenho industrial por ser uma coisa que parecia mais palpável pra mim, assim. Só que, assim, tipo, quando eu comecei a desenhar desde criança, assim, as minhas referências, cara, eram cultura pop, né, cara? Era quadrinho, música, videogame, TV, cinema, foi isso que me incentivou a começar a desenhar desde que eu era um pirralho, assim, né? Sei lá, meu primeiro sketch que eu fiz na vida, assim, acho que foi dos Caça-Fantasmas, assim, 1984, assim, né? Tipo, cara, eu não tinha nem idade pra ir no cinema assistir Caça-Fantasmas, mas eu já desenhava os Caça-Fantasmas, já desenhava o Geleia, porque eu via em revista, em, sei lá, na televisão, coisa assim, eu ficava fascinado pelas cores, pelos formatos das coisas, assim, comecei a desenhar a partir daí, assim, né? E sempre fui fascinado por esses quatro pilares da cultura pop, assim, que sempre me incentivou a desenhar música, cinema, quadrinho e games, né? Só que daí, quando eu tava na faculdade, assim, eu comecei a... Até na faculdade, você pode meio que escolher com o que você quer trabalhar, né? Você meio que escolhe teus temas, assim, sempre pode direcionar as coisas. Sempre fazia meus trabalhos de faculdade, eram sempre direcionados, assim, a quadrinho, a cinema, coisa assim, né? Mas, chegando... Após a faculdade, chegando no mercado de trabalho, aí é que a coisa pega, né? Aí não é exatamente aquilo que você... Não sei se a galera aí que também trabalhou em agência sentiu a mesma coisa, assim. Ah, sim, né? Você vende tudo em agência, né? Aham. Vende tudo. O meu cargo era de direção de arte, né? Que eles chamam. Vinha de tudo. Era, assim, tinha folder da construtora, tinha e-mail marketing da indústria lá de alguma coisa. Enfim, coisas internas das empresas, sabe? Eu fiz até tabloide de supermercado no começo, assim. Uhum. Então era uma coisa bem enfadonha, assim, uma coisa... A maioria, digamos assim, 80% do tempo que você lembra, assim, nas agências é para os jobs que dão grana mesmo e que são meio chatos, assim. É, isso é muito frustrante, né, cara? Porque, cara, não tem nada a ver com as tuas referências, assim, né? Com aquilo que te inspirou a começar a desenhar, assim, né? Começar a seguir esse ramo, assim, né? Sim. Eu também, era a mesma coisa, cara. Eu fazia na agência, era uma agência de marketing digital, né? Então a gente fazia muita coisa pra internet, assim. Cara, eu desenhava site de empresa de papel higiênico. Eu desenhava e-commerce de panela. Olha aí, que maravilhoso. Eu desenhava, sei lá, site de empreendimento imobiliário, assim, tipo, a mesma coisa. Assim. Mas é inegável, assim, eu não posso mentir, assim, em dizer que, tipo, tudo isso, assim, a frustração que tudo isso gerou, assim, foi o combustível pra me catapultar pra fazer o meu próprio trabalho pessoal, assim, sabe? Uhum. Então era aquela coisa, assim, eu passava 8-9 horas por dia me frustrando no meu trabalho durante o dia, assim, e sonhando em chegar em casa e aplicar as ideias que eu não podia aplicar na agência no meu trabalho pessoal, assim, no meu trabalho, né, para paralelo, meu trabalho artístico, assim, né? Então, será que... foi a partir daí que tudo começou, assim. Foi tudo baseado na... foi no ódio e na frustração, assim. Melhor forma. Será que esse ódio, essa sensação de estar fazendo um trabalho enfadonho, assim, não alimenta um certo sarcasmo, assim, na personalidade do artista? Ah, com certeza, porque, tipo assim, muitas das ideias que eu tentava colocar dentro da agência, as ideias que não vingavam, por qualquer motivo, por negação interna, ou pelo cliente não gostar da ideia, aquela coisa de agência mesmo, assim, eram as mesmas ideias que eu falava assim, ah é? Não querem, não deu, acham que não vai enrolar, acham que não é boa, que não vai dar certo, então eu vou adaptar essa ideia pro meu trabalho pessoal, assim, sabe? E vou provar que vai dar certo, entendeu? É quase como uma pequena vingança, assim. Com certeza, com certeza. Cara, os alicerces da minha vida são ódio e vingança. Ah, Gal gostou. Ódio focado, amigo. Eu sempre falei do ódio focado. E a partir daí que começou essa persona, né, artística que eu criei, assim, né, que é o, cara, eu, quando eu comecei a fazer os trampos, assim, cara, eu era o Billy Mariano da Luz, como diretor de criação em agência durante o dia, assim, e à noite eu era o Butcher Billy, virava o Butcher Billy, né, cara, tipo, cara, eu chegava em casa, tomava uma dose de vodka, acendia um charuto, colocava um Joy Division pra tocar e começava a desenhar, entendeu? E o que saísse, eu jogava na internet, assim, tipo, automaticamente, assim, sabe? E começou, aí começou essa persona alternativa, paralela, artística, assim, que foi, tipo, né, foi crescendo, começou meio de brincadeira, assim, só com uma maneira de aliviar essa pressão do dia a dia, assim, essa frustração do dia a dia, foi só uma... A única coisa que eu queria fazer era ter uma válvula de escape, assim, sabe? Uma maneira de... um saco de pancada, assim, pra eu chegar e aliviar tudo isso, assim. Mas só que essa brincadeira começou a virar séria, assim, começou a ficar meio séria, assim. Quando eu percebi, o negócio começou meio que atropelar tudo na minha vida, assim, até virar só isso. Acho que é interessante a gente falar um pouco também, pra quem não conhece, né, o estilo de cada um de vocês. O Butcher Billy tem um estilo mais cultura pop, pop art, né, uh-huh. Mistura quadrinhos com videogame, com política, uh-huh. Com seriados, com filmes. O Butcher, ele fez até algumas artes que a gente tem estampas lá na Nerd Store, tem a do, uh-huh. do rock, né, a Tears in the Rain também, que a gente tem em camiseta e tal. Já o Tito, a gente... eu nem lembro como eu conheci o Tito. O Zagal segue artista pra caramba no Instagram. Eu gosto bastante. E aí, puta, o Tito já é mais arte de grafite e tal, né? Eu tinha visto várias artes dele. Lembrei como eu conheci o Tito. Tô louco. Ele mandou pra gente no Nerdcast. Foi quando vocês zeraram a vida. O Tito fez a arte do Stallone, a gente no Stallone na porta da loja. E aí ele mandou um e-mail ou alguém mandou. Foi você que mandou, né, Tito? Não, foi alguém que mandou. Não, foi engraçado essa história, porque eu tava pintando numa loja. Inclusive foi a loja que comecei pintando uma loja. Os caras adoraram, eu pintei outro portão da loja, aqueles portões de aço. Eles adoraram a segunda, me chamaram pra terceira, quarta, de repente eles me chamaram pra pintar as 40 lojas. E daí chegou um momento que eles, meu, nem olhavam o layout e só falavam, ó, Tito, o endereço é esse, o portão é esse, manda ver, né? Cara, eles estavam tão confiantes em mim que eles nem aprovavam o layout e amavam tudo que eu fazia. E era uma época que eu tava ouvindo muito o Nerdcast, né? Na época que eu trabalhava em agência, foi justamente nessa época aí que o Butcher Billy narrou. Que é um pouco diferente, não era com tanto ódio, mas era mais ou menos isso. Cara, eu tava ouvindo vocês, teve aquela história do... amor e ódio são sentimentos muito parecidos, né, cara? Muito pensar. Próximo, muito próximo. E daí teve a história do Sly, que vocês... porra, pra vocês foi um símbolo muito forte, assim, de... cara, querendo ou não, foi uma luta que vocês fizeram, eu acompanhei desde aquela época que vocês ficavam falando que, sei lá, ia pra frente, não ia, vocês se dedicavam totalmente, não se dedicavam. E até chegou um momento que vocês chegaram e foram conversar com o Sly lá, que vocês até falaram que zeraram a vida, não tinha mais pra onde ir. E isso pra mim foi foi um símbolo, né? Como eu acompanhava muito vocês, a sensação é que vocês são nossos amigos, assim, enfim. E daí eu quis apresentar isso na porta da loja, e minha ideia era o quê? Eu pintar, e quando tivesse pronto, eu enviava pra vocês, né? Enviava pelo e-mail lá. Uhum. Mas enquanto eu tava pintando, um cara passou na frente e viu. E falou contigo? Falou alguma coisa? Não falou comigo. Ele passou justamente quando eu não tava, assim, acho que umas duas, três vezes. Contanto que o gerente da loja falava, cara, tem um maluco aí que tá te procurando, falou que quer falar com você de qualquer jeito, que viu uma imagem na que você tá desenhando e quer falar com você. Caraca. Na minha cabeça era, puto, o cara deve ter achado que eu copiei o desenho dele, vai querer cobrar direito autoral, sei lá, qualquer merda. E daí eu não sei como alguém falou, cara, os caras estão comentando no Nerdcast sobre o seu desenho. E daí eu fui ouvir, e daí eu vi que vocês estavam falando sobre minha pintura, daí eu mandei um e-mail. Daí foi assim que vocês conheceram, que daí era a pintura de vocês com o Sly. Eu já tinha finalizado lá, contanto que, na verdade, o Azaghal não quis ler no primeiro e-mail, porque eu falei que era o primeiro e-mail. Olha aí. Mas depois eu tive a redenção e acho que pela primeira vez vocês releram o e-mail da semana passada. Foi, aí eu conheci, passei a seguir e tal, e aí quando a gente fez o Nerd Bunker em São Paulo, e eu falei, puta, vou falar com o Tito, né, cara? A gente queria, porque queria ter esse estilo com grafite e tal, e ficou fodástico, né? O Nerd Bunker é um sonho que a gente realizou, mais um sonho, e de ter as artes dele. E aí é um estilo completamente diferente do Butcher, né? Bem mais street art. É legal porque muito, assim, o Tito faz tela também, mas a maior parte das artes que você faz, ela acaba tendo um tempo de vida, né? Porque você faz muito trabalho em rua, né? E ele vai estar nas intempéries climáticas e ele não vai estar lá pra sempre, né? É muito doido, cara, isso, né? É, assim, é o poder do desapego, assim. Contando que hoje em dia, cara, eu não tenho muito apego, não. Tipo, você faz na rua, cara. Porra, semana que vem pode chegar a prefeitura pintar de cinza. Você faz na casa de alguém, o cara próprio, sei lá, acho que o Nerd Bunker, de repente vocês se mudam, já era, cara. O próximo inquilino lá vai passar uma tinta por cima. Muito maluco isso, né, cara? É mais ou menos como você ter um filho, assim, né? Tipo, sei lá, a hora que você terminou a arte, não é mais sua, né? Você entregou pras pessoas que vão ver aquele trabalho e as pessoas vão interpretar do jeito que cada uma das pessoas vai ver, assim, aquilo, assim. E cara, também, mas... tudo, né? Podem fazer uma... Alguém pode vir e pichar em cima e... Você que faz street art, assim, né, cara, especificamente, assim, as pessoas podem pintar em cima e continuar o teu trabalho, né, entre aspas, assim, continuar o teu trampo fazendo em cima. Né? Ele já fez um grafite em Londres, na Inglaterra, acho que não foi em Londres, né, e fez um também em Nova York. E o de Nova York, em uma semana, já tinha feito coisa em cima do de Nova York. Caraca. Já mandou foto. Pô, eu fiquei puto, cara, eu peguei um puta ponto em Manhattan lá no Soho, cara, puta painel gigante, pintei lá, me fudi, tava menos 8 graus pra pintar, pintei com o dedo congelando. Cara, ficou legal o painel. Oh, e daí as pessoas foram marcando muito, né? Até chegou um momento que alguém marcou e tinha um bombe por cima. E assim, aqui no Brasil é um pouco diferente, vai. Cada lugar tem uma lei das ruas. E lá meio que você pode pintar por cima, não tem tanta essa regra, sabe? Lá em Nova York. E daí o cara fez um grafite por cima, assim, fez um bombe por cima, mas, enfim... Foda-se, quem viu, viu e... Mas você falou, peguei um ponto bonzão. Como é que tu faz isso? Você vai lá e faz? Tem os dois jeitos, né? Quando você fala grafite, na essência, ele tem que ser vandal, né? Ou seja, tem que chegar lá sem autorização e fazer. Quando é autorizado, é um painel. É uma pintura com spray na parede. Uhum. Tanto que não é um grafite. Ali é um painel. Mas nesse caso de Nova York, foi um produtor que me chamou lá pra alguns painéis e eu pintei nesse... Foi um painel autorizado. Você fez um painel e o cara foi lá e fez um grafite em cima do teu painel. Exato. Usando a terminologia correta, é isso que aconteceu. Tem um grafite seu em São Paulo, em qual via? Cara, eu tenho alguns em São Paulo, mas assim, acho que o que você tá falando é um que tem na Marginal, na Ponte Zébio Matoso. Isso, esse é o mais conhecido, se eu acho. É o mais conhecido, cara, porque eu não sei se, enfim, é em São Paulo, né? Marginal Pinheiros, é uma das vias mais movimentadas de São Paulo. E daí eu peguei a estrutura da ponte, Eusébio Matoso, que é uma ponte, uma das principais lá em Pinheiros, em São Paulo, e eu fiz um meio rosto lá. E assim, eu tô fazendo, daí a prefeitura pinta de cinza, daí eu vou lá, refaço, daí a prefeitura pinta, daí eu vou lá, refaço. Já tô na sétima vez, assim, que eu tô fazendo. Então, mas essa não é autorizada. Não é autorizada, mas, porra, pra falar que o que aconteceu a última vez, a prefeitura é metade de um rosto. Acho que vocês conseguem mostrar a imagem. Não, né? Tá, pra quem tem aplicativo tá vendo aí. Então, é um rosto, metade de um rosto e da metade pra parede, que não é pra via, eu pintei de azul. E daí nesse azul, como o pessoal, pichador principalmente, entende como se fosse um fundo, se o cara pichar lá, ele não tá atropelando o meu grafite, que seria passar por cima. Daí a galera começou a pichar. Tem essa regra, não pode atropelar. É, isso, se o cara atropelar é... Ou o cara fez intencionalmente, ou o cara fez intencionalmente, entendeu? Não tem um sem querer atropelar seu trabalho, entendeu? Cara, posso fazer uma pergunta? Você já foi preso, cara? Você já tomou um enquadro da polícia, assim? Porque esse é meu sonho, assim. Tomou um enquadro? Cara, se quiser tomar em quadro é fácil. Hoje em dia ainda é mais fácil ainda. Pô, já tomei, cara. Já tomei em quadro. Como é que foi a primeira vez que você tomou, assim, tipo... Que na segunda vez deve ser, ah, beleza, vem aí, cara, né? Eu acho que a primeira vez deve dar um, né? Muito do... Como você reage também, sabe? Porque assim, o cara sabe que você não tá fazendo mais coisa pra fazer, assim. Ele sabe que ele tem mais coisa pra fazer, um policial, vai. Não, e todo mundo tá pichando, né? Tu tá fazendo outra parada. Tá fazendo grafite, né? Essa linha entre grafite e pichação é de que daria um Nerdcast a mais só disso. Mas é... Assim, é ilegal, teoricamente, se você estiver fazendo um vandal, mas... O cara sabe que você só tá pintando, sabe? Você não tá matando ninguém, não tá roubando ninguém, você tá pintando. O cara... Normalmente o cara meio que quer que você saia fora e beleza. Uhum. Uma vez que eu fui pintar lá na... em Amsterdã, eu tava pintando, e daí eu fui na loja de tinta lá, eu ia fazer um trabalho, e antes disso eu falei, porra, vou pintar aqui um na rua, né? E eu fui na loja de spray, e normalmente nessas lojas de spray os caras já sabem uns pontos. Como eu tava na Europa, eu falei, cara, eu vou em um ponto que é legalizado pra não dar merda, né? Dar uma... Uhum. Um quadro europeu é... e podia me gerar problemas futuros. E daí o cara me falou, ó, vai lá no parque tal, vai ter o trilho do trem, vai ter a ponte embaixo dessa ponte, você pode grafitar. Eu peguei, fui lá, peguei a bicicletinha, tava até com a minha namorada na época, fiz ela lá cedão, 7 da manhã, a gente pegou a bike, foi lá. Eu cheguei lá no parque, trilho de trem, ponte, falei, bom, é aqui. E tava tudo grafitado. E daí tinha uma plaquinha do lado, né, escrito em holandês. Nananana, grafite. A única palavra que eu entendi era grafite. Falei, bom, é aqui mesmo. Peguei, comecei a fazer. Cara, deu meia hora, passou um policialzinho de moto. Daí eu, beleza. Bom, olhou, não falou nada, vou continuar. Continuei. Daí deu 5 minutos, passou 2. Eu já comecei a desconfiar. Cara, deu mais 5 minutos, apareceu 3, os caras já me deram um enquadro, entendeu? E aí, como é que foi? Tipo... Foi um enquadro europeu, viu? É, diferente do Brazilian Style. E daí o cara veio. Pô, por acaso, falando inglês, né? Na hora ele já sacou que eu não era de lá, né? Uh-huh. E daí ele perguntou, pô, você tem... Alguém autorizou você pintar essa parede? Eu falei, pô, não, ninguém autorizou, não. Doutor, e daí ele falou, doutor, cara... tem que falar doutor. Ninguém autorizou não, doutor. Ninguém autorizou não. O cara da loja de tinta falou que eu podia pintar aqui. Ele falou, então, não é autorizado não, não pode não. Eu falei, fudeu. E daí ele apontou pra plaquinha e falou, cara, tá escrito lá. Daí ele falou, tá proibido fazer grafite aqui. Eu falei, puta, mano, não sabia. Mas daí ele percebeu que não tava fazendo por maldade. E ele falou, cara, o certo seria eu pegar todas as suas tintas, te levar pra delegacia, você ia ter que pagar uma multa e possivelmente você ia ser deportado. Caralho! E daí ele falou, cara, como eu vi que não é na maldade, eu só vou falar pra você parar de pintar agora, imediatamente, pegar suas tintas e vazar. Daí, minha namorada, na época, até falou, mas ele pode assinar? Pro Instagram? Não, só pra galera achar. O cara falou, vaza, vaza. Tem até uma foto, depois eu mando desse enquadro aí. Ela conseguiu tirar uma fotinha minha lá. Caralho. Mas foi isso, um enquadro internacional até. Mas em São Paulo nunca rolou, já rolou e é também nesse naipe, vaza daí. Em São Paulo eles não perguntam muito, não perguntam muito antes, não. Normalmente eles chamam pra sair fora. Sai fora, tipo... Porque eu pinto de dia, né, cara? Assim, pra evitar uma leitura... Sei lá, você tá de noite, carregando um monte de coisa, fazendo um movimento, sei lá, meio suspeito. Pro cara interpretar de uma outra forma é fácil, entendeu? Se eu tô fazendo 6 da tarde, no meio da marginal, carro passando toda hora, eu tô com uma escada e com spray, o cara fala, bom, ele tá fazendo um grafite. Se eu quiser parar ele, dar um enquadro e levar pra delegacia, eu levo, mas... Yeah. Ele tá fazendo só um grafite, entendeu? Ficar claro. O cara ia dar uma filtrada, é isso? É, e 6 da tarde... Na marginal, se o cara parar uma das vias, ele para São Paulo inteiro. Então o cara tem que estar muito afim de me parar, entendeu? Mas você ouve dos motoristas, não ouve? Ouve, não. Enquanto eu tô fazendo, cara, porra, só passa justiceiro do lado, cara. Só. que ele fala? Puta, vai trabalhar! Você não tá trabalhando? Essa mamata vai acabar, cara. Já o Rafael, que eu conheci recentemente, e o Davi, né, que todo mundo conhece, nosso italiano maluco, já é uma pegada bem mais artista plástico, como a gente conhece. Quadro, óleo sobre tela, molduras, com um puta diferencial, né, do estilo e das molduras, mas é uma pegada mais galeria de arte, vamos dizer assim. Pode dizer isso? Pode. A principal, digamos assim, atividade na minha rotina, assim, não tem bem uma rotina, mas na minha prática artística, são as pinturas a óleo. Acho que eu trabalho em várias técnicas, mas essa é o que mais é presente nas minhas obras. E essas pinturas, elas vão para galeria, vão para museu, para coleções particulares. Então é, digamos assim, um estilo clássico de um artista como era no século XX, assim, né? Então... Mas a técnica é clássica, vamos dizer assim, mas o seu estilo não é. É, eu dou uma flertada com algumas referências de coisas clássicas e sempre dou um twist, umas maluquices minhas, assim. Então eu não sei, essa coisa de classificar... o estilo, eu acho tudo muito confuso, porque parece que é uma coisa, você quer simplificar uma coisa que é complicada, pra dar um nome pra aquilo, pra deixar fácil de entender. Tu nunca vai ser por mais que você consiga nomes, assim, pras coisas, vira um trabalho mais do curador, dos críticos de arte, o artista, pra ele dar um rótulo pra isso, é bem difícil, assim. Quando eu vi o seu primeiro trabalho, foi na casa do Davi, que é um quadro do cara com a cabeça explodindo, assim, uma bomba atômica. Ah, sim, aham. Uh-huh. Qual o nome desse quadro? Boom! Claro que é bom. Eu vi na casa dele, uma vez que eu dormi lá, e eu fiquei maluco. Não só pelo quadro, que é foda, a pintura em si, que é foda, mas por conta da moldura também, né? Uh-huh. Que era muito incrível, assim. E aí depois, conversando com você, quando eu te conheci, eu descobri que você faz as molduras, né? Sim, porque... Pro quadro, porque são peças únicas, né? Sim. Tem quadros que eu fiz que às vezes tem moldura normal, assim, dessas que você compra. E tem algumas que eu comecei a fazer, a criar o design dessas molduras. Puta que pariu, que inveja do caralho. O que tá acontecendo? Você faz aquelas molduras? Sim. Meu Deus. É, porque é uma coisa que você não consegue comprar, né? Então você tem que criar aquilo e tudo começa num processo de projeto mesmo, quase como um design de um produto, né? Então assim, tem um processo ali que quando eu crio, muitas vezes, vem uma ideia, assim, eu queria, nesse quadro específico que o David tava falando, eu queria que a moldura explodisse junto com a cabeça do cara, assim. Então, de certa forma, foi o propósito dessa criação, é como que eu ia fazer uma moldura explodir. Então eu fui pegando umas referências meio, acho que tem um pouco de art deco, assim, nessa moldura. Tem um pouco de referência também de umas embalagens antigas de fogos de artifício chinês, que eu tenho um livro aqui que eu gosto de colecionar essas referências meio obscuras, assim. Então esse quadro, ele tem essas... tem um pouco de art deco, que é desse período ali, meio anos 20, anos 30, com essa coisa da explosão, né? E tem acho que tem um toquezinho de Magritte também, dá pra dizer, nessa pintura de surrealismo, né? Clássico. Animal, né? É a maneira que entrega a parada completa, né? A ideia, né? O conceito da arte completa, né? Porque a moldura... Você não quer que o cara escolha a moldura que ele vai colocar na minha arte. Eu vou escolher isso. Não precisava nem pintar, cara. Vendia só a moldura, cara. Tava tudo. Já me fala. Mal. Eu tenho uma visão de arte, assim, que eu acho que as minhas coisas sempre foram pro lado do figurativo e lido com a ornamentação, mas as pessoas cobram muito o artista pela parte conceitual também. Mas eu acho que não é porque a obra tem um conceito que ela não pode ser visualmente impactante também, né? Ser bonita, ser interessante. Então eu sempre tive uma preocupação com a aparência das obras, de ser visualmente impactante. Uhum. E no final das contas, a pessoa se torna artista porque ela gosta de olhar para aquelas coisas, né? Então, sim, você acaba procurando criar alguma coisa que você também, de certa forma, goste e queira que as pessoas sintam também essa mesma vibração positiva, essa coisa interessante que você sente ao olhar para esse tipo de arte. Então, por isso que eu acabei buscando, eu sempre gostei muito dessas coisas mais antigas, de barroco, rococó, e nunca engoli muito essa história de que a ornamentação é meramente decorativa e que só a parte conceitual que é mais importante, né? Então isso nunca me desceu muito, assim, no mundo das artes. Então eu sempre brinquei, flertei com essa coisa da ornamentação pra, digamos assim, conversar com o conceito que eu tô apresentando no quadro. Então veio um pouco dessa, até de uma certa forma, uma provocação com relação a essa visão de que algumas coisas são meramente decorativas. E qual que é o problema da decoração? O que que é decoração, né? Não é uma coisa que tem um design bonito. Qual que é o problema com o design, né? Então, essas coisas, eu acho que existem alguns preconceitos na arte contemporânea, mas eu quis mexer com isso, achei que ficou, deu um resultado até interessante no final das contas. É interessante porque nesse quadro específico, ele, a moldura, ela complementa, né? Ela complementa a pintura. E outros, sim, trabalhos seus que eu vi também é assim. Mas tem casos onde a moldura é quase a peça principal, a pintura em si, ela é, acaba sendo o complemento da moldura, né? É, isso aconteceu, você veio de um processo já longo, assim, trabalho com um curador de São Paulo, que é o Baixo Ribeiro, e ele sempre me faz algumas provocações, assim, no sentido, ele começou a achar que estava tendo uma disputa, assim, entre uma coisa e outra, e daí, de repente, ele falou assim, ah, você podia pesar mais para um lado propositalmente e tal. Então foi quando eu comecei a fazer alguns besouros, umas outras formas, e até ponto que eu cheguei e fiz um esqueleto, e esse esqueleto daí só tem uma pequena pintura no peito, assim, na caixa torácica seria. Mas são experimentos, né? Digamos assim, uma coisa que uma obra que está em andamento, o conjunto da obra em si, né? E eu sempre vou para um lado ou para o outro, eu tenho vários experimentos nesse sentido de lidar com, flutuar entre as disciplinas de pintura, escultura, instalação, né? Tem, por exemplo, a série que eu fiz de botânicas, que são vasos, plantas, mas que na verdade são feitas de óleo sobre tela, as pétalas, né? É óleo sobre tela, mas não é bem uma pintura, também não é bem uma escultura, então eu gosto de flutuar entre essas disciplinas, assim não ficar muito preso, né? Butcher, nosso querido artista trabalhado no ódio e na vingança. Eu mesmo. Eu lembro muito que o seu trabalho eu conheci justamente quando você começou a fazer essas referências à cultura pop moderna, misturando com o seu próprio estilo, com o estilo mais antigo de ilustração e tal. E eu lembro bastante dos pôsteres que você fez para os episódios do Black Mirror. Uhum. Você, por própria vontade, queria entender isso, né? E aí isso viralizou e chegou nos criadores do Black Mirror, foi bem maneiro, uhum, que te chamaram pra ilustrar pra um episódio do Black Mirror da quarta temporada. É, certo. Na verdade, toda essa história de Butcher Billy começou, assim, com a, né, como eu já disse antes, assim, com ódio, a vingança, a frustração, assim, só sentimentos positivos, né, e altamente... Uhum. Na verdade, começou quando eu trabalhava em agência ainda, assim, né, tentando vingar ideias que eram desaprovadas, assim, né, no meu dia a dia, assim, né. E eu comecei a pensar assim, cara, eu vou criar essa persona pra poder fazer vingar as ideias que eu não consigo fazer funcionar do meu dia a dia, assim. Então eu comecei a brincar com essa persona, assim, e pra mim era um território livre, assim, que era, né, durante meu dia a dia de trabalho, assim, eu enfrentava todos os dias um território arenoso, assim, né, cheio de percalços e obstáculos, assim, né, e durante a noite, assim, eu como Butcher Billy, assim, eu poderia brincar com qualquer ideia, com qualquer marca, com qualquer, né, propriedade que eu quisesse, assim, eu era meu próprio cliente, assim, né, digamos assim, pensando em termos de agência, assim. Caraca, o Jovem Nerd foi muito isso nisso também, mesma parada. Sim. Cara, muito maneiro. Sim, e assim, eu pensava assim, porra, eu quero mexer com uma propriedade intelectual, eu quero mexer com uma marca, eu falava assim, cara, tipo, sei lá, uma marca que a agência que eu trabalhava nunca ia conseguir nem chegar perto dessa marca, eu poderia brincar com essa marca, assim, o quanto eu quisesse, assim, né? Tipo, uhum, não tinha nenhuma amarra, assim, né? Tipo, contratual ou... Sim, era você fazendo no seu tempo. Exatamente. Eu tinha meu pseudônimo. Eu achava, né, que eu tava protegido do pseudônimo. Ninguém sabia quem eu era, tudo mais e tal. Né? Eu achava que eu era um Banksy, assim, né? Tipo, brasileiro, assim. Eu falei, nossa, ninguém sabe quem eu sou, assim, tipo, eu era o Billy Mariano da Luz e eu era o Butcher Billy, né? Tipo, até pra separar o trampo que eu fazia, assim, né? Durante o na minha agência, com um trampo pessoal meu, assim, né? Mas isso durou, assim, um mês, assim, né? Porque, pô, tipo, é só fazer uma pesquisa no Google, assim, pra você saber quem eu era, assim. Uhum. Cara, eu comecei a... Todas as marcas que eu curtia brincar, assim, eu comecei a brincar. Tudo que me inspirava, como eu falei, assim, tipo, esses pilares de cultura pop, assim, né? Tipo, cinema, games, música. Tudo aquilo que me inspirou a começar a desenhar desde criança, assim, era aquilo que eu iria brincar como nesse meu projeto paralelo, assim, né? E, assim, se o título tinha as ruas, né, os muros, a street art, assim, como o canvas dele, assim, né, o Rafael tinha o próprio, né, as galerias e as próprias telas como campo de trabalho dele, assim, o meu campo, né, seria a internet, assim, né. Cara, às vezes eu dou muita palestra em faculdade, universidade, assim, né, e os estudantes me perguntam, assim, né, porra, cara, como é que você fez pro teu trampo aparecer para tantas pessoas, tantas empresas importantes, tantas marcas importantes, viralizar no mundo inteiro, assim, né. Eu falo assim, cara, sempre dou essa mesma resposta, assim, já ouviu falar de uma coisa chamada internet? Tipo, uhum. Cara, é isso aí, né, cara, pô, é uma janela pro mundo, assim, né, tipo, porra, você quer que, você tá lá no teu quarto ali, tentando fazer uma coisa aparecer pra quem você quer que apareça, assim, cara, você joga na internet, pronto, assim, né, espera acontecer, assim, se for competente o suficiente, vai acontecer, né, e nesse caso do Black Mirror em especial, assim, eu tava fazendo aquilo que eu já fazia. O Black Mirror aconteceu em começo de 2016, mais ou menos, assim, né? Mas eu já atuava na internet como Butcher Billy, criando conteúdo, assim, desde 2013, final de 2012, por aí, assim, né? Brincando, né, com personalidades, com celebridades, com marcas e coisas do tipo, assim, né? E eu tava fazendo aquilo que eu sempre fiz, assim, alguma coisa me inspirava e eu brincava com aquilo, assim, né? Eu liquidificava conceitos e ideias e tudo mais e tal. Daí eu pensei, a primeira vez que eu tive contato com Black Mirror foi em 2015, 2016, por aí, assim, mas eu já conhecia, depois eu assisti o primeiro episódio em 2016, mas eu já conhecia o criador do Black Mirror, que é o Charlie Brooker, né? Que é um escritor, um cara que é meio multimídia na Inglaterra, assim, e eu morei na Inglaterra, de 2006 até 2010, por aí, né? Então eu assistia um programa dele que passava na Inglaterra, que ele tirava sarro de outros programas, assim, tipo, ele criticava outros programas de TV e fazia uma crítica, assim, tipo, o Charlie Brooker, ele era comediante, na real, né? Tipo, uhum. Pouca gente sabe, assim, mas, cara, o cara é humorista, ele é comediante, assim, né? E o Black Mirror, cara, se você assistir por esse viés, assim, cara, é altamente satírico, assim, né? Sim, pra caralho. É, mesmo que uma coisa, o que a galera não entende aqui no Brasil é que satírico não significa que precisa necessariamente ser humorístico, né? Naquele sentido da palavra comédia, assim, não precisa fazer a pessoa rir, assim, uma coisa satírica, assim, né? Uhum. Uma coisa satírica pode ser extremamente depressiva, assim, né? Tipo... Tipo Black Mirror. Como é o Black Mirror, a maioria dos episódios do Black Mirror, assim. Uhum. Então, quando eu comecei assistindo, né? Tipo, quando saiu no Netflix, eu comecei a assistir, assim, fiquei impactado, assim, daí vi que era do cara, que é esse cara que eu conhecia quando eu morava por lá, assim, né? E daí, cara, imediatamente eu fiquei inspirado. Falei, cara, nossa, tipo, como qualquer coisa que eu já fazia 2 ou 3 anos, assim, cara, eu vou mexer com isso aí, eu vou brincar com isso daí, né? E, tipo, e não vou pedir permissão pra ninguém, vou fazer, assim, simplesmente, assim. Né? E daí eu comecei a brincar, comecei a imaginar, assim, falei, porra, tipo, logo no primeiro episódio que eu assisti, assim, eu imaginei, cara, eu, nos anos 80, eu assistia Tales from the Crypt, né? Que era aquele conto da cripta. Clássico, clássico. Que tinha né, aquela caveirinha que apresentava os episódios e tal, tudo mais. Porra, e cada episódio era contido, né, tipo, no seu próprio universo, assim, não tinha nada a ver com o episódio anterior, o posterior, assim, tipo, era uma coisa uhum. separada, assim, tipo... Cara, eu assisti logo no primeiro episódio e imaginei, assim, cara, isso aí é um Tales from the Crypt moderno, assim, né? Uhum. Você só adiciona a tecnologia e é um Tales from the Crypt, assim, né? Você tira o elemento sobrenatural, sim, sim. coloca... a tecnologia e é um conto da cripta, assim, né? E daí eu falei assim, cara, tipo, tem tudo a ver com o que eu faço, assim, né? Porque as minhas referências são todas vintage, assim, né? São todas, tipo, antigas, assim, né? Tipo, de quadrinhos antigos, assim. E o Tales from the Crypt, antes de ser uma série de TV, foi quadrinhos, nos anos 60, nos anos 70, assim, né? Uhum. Foi através dos quadrinhos do Tales from the Crypt que eles se inspiraram pra fazer a série. Daí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma engenharia reversa e vou imaginar como seria se Black Mirror, na verdade, fosse quadrinhos uhum. e depois, né, se a galera que faz Black Mirror, na verdade, se inspirasse em quadrinhos que eram do Black Mirror nos anos 60 e 70, assim, originalmente, assim. Então eu comecei a brincar com isso e jogar no Twitter, assim, né. Foi no Twitter, nem foi no Instagram? Não, foi no Twitter mesmo. Caraca. Porque, na verdade, cara, tipo, a galera hoje em dia quem tá no Facebook hoje em dia são nossos tios, nossos avós, né? Se eu pensar assim, né? Tipo, quem importa mesmo na indústria, assim, tipo, tá no Twitter, assim, né? Uhum. Mas eu, assim, eu uso todas as redes, assim, né? Cara, eu, como eu falei, minha janela, meu campo de trabalho é o Instagram, assim, a internet, né? Tipo, eu posto no Instagram, no Tumblr, no Facebook, no Twitter, em todas as redes possíveis, né? Uhum. E daí, cara, uma das redes que eu joguei foi no Twitter, e eu comecei a brincar com isso, assim, eu não tinha nem a ideia de começar a fazer direto, assim, com todos os episódios, assim, eu fiz só com um ou dois episódios que eu achava que tinham mais a ver, assim, com essa estética, né? E joguei lá, e assim, tipo, imediatamente, depois que eu joguei o primeiro episódio, eu não taguei ninguém, assim, só fiz hashtag, assim, mas, tipo, chegou no Charlie Brooker, assim, alguém tagueou ele. Caraca, que maneiro. Cara, foi muito massa, assim, tipo, foi algo totalmente inesperado, assim, porque eu não... Cara, eu sou cara de pau, caramba. Assim, tipo, se eu tivesse feito um negócio, assim, com total intenção de chegar naquela pessoa, eu teria feito, como eu faço várias vezes, assim, né? Mas, tipo, nessa vez, assim, não foi especificamente, porque eu não taguei o cara, eu só postei como eu posto com todos os trampos que eu faço, assim, chegou nele, de alguma maneira, assim, e daí ele fez um comentário, comentou no meu post, assim, tipo, uma postagem pública, né? Nossa, achei muito legal isso, como é que eu faço pra adquirir, né? Pra comprar e tal, não sei o quê, né? Pra colocar no meu escritório e tal. Irado. Nossa, daí, tipo, esse comentário do cara, assim, tipo, meu, gerou umas 2.000 retweets, assim, tipo, meu, instantâneos, assim, tipo, meu, o cara tinha, tipo, 1 milhão de seguidores, assim. Tipo, os comentários do cara geram, tipo, milhares de retweets, assim, pra você ter uma ideia, assim. E daí o negócio virou uma loucura, de um dia pra noite, assim, né? Daí eu respondi o cara por DM, assim, eu falei assim, meu, eu mando de presente pra você, não precisa se preocupar, assim, você não precisa comprar nada, assim. Daí a gente combinou e tal, e a gente conversou por DM, e ele falou que curtiu muito o trampo e tal, e daí eu resolvi mandei de presente pra ele, pro escritório dele lá em Londres e tal, né? E daí eu resolvi fazer uma série, assim, né? Porque não era nem intenção minha, assim, tipo... A série veio só depois que o cara já tinha anotado. Veio só depois, exatamente. Acho que antes da quarta temporada eram, acho que 13 episódios, assim, contando todas as 3 temporadas, né? Daí eu fiz de todos os, cara, meio que de 2 em 2 dias, ali eu tava postando um episódio novo, assim, né? Como se fosse uma capa de quadrinho dos anos 60 e 70, assim. Uhum. Como se, tipo, cada episódio do Black Mirror fosse inspirado num quadrinho que saiu... Isso, muito irado. Em décadas passadas, assim, né? É muito irado. E daí, assim, algumas semanas depois, o cara me escreveu de volta e falou assim, ó, a gente tá gravando a quarta temporada da série e tem um trampo aqui, eu tô escrevendo os episódios, assim, agora nesse momento, e eu pensei em você, assim, tem um trampo aqui pra você, assim, então, tipo, eu vou te direcionar aqui, se você tiver interesse, eu vou te direcionar pra minha assistente de produção aqui de design, assim, e, tipo, você vai, né, se você tiver interesse, você pode participar, assim, falei, porra, manda ver, tipo. E aí, o que que tu fez? Cara, daí, primeiro, me passou o contato da assistente de produção, de assistente de design lá, e, cara, e daí a gente negociou. Nessa altura do campeonato, eu já tinha uma agência que me representa em vários pontos do mundo, assim, uhum. Que é uma agência que representa artistas e ilustradores, assim, né, tipo, pra trabalhos, assim, comissionados, né? Então eu falei, porra, bacana e tal, eu direcionei ela pra minha agente e tal, eles negociaram o trampo e tal, né, daí eu falei, porra, dando tudo certo, e daí me passou de volta pra mim, e a gente começou a conversar efetivamente sobre o briefing e tudo mais e tal, né, então, tipo... Daí, na verdade, eles estavam começando a rodar, na verdade, o primeiro episódio da quarta temporada, que era o USS Callister, né? Isso. E daí eles precisavam de alguns pôsteres pra ilustrar o background, assim, pra aparecer na parte de trás, assim, das cenas com os atores, assim, que era o... Não sei se assistiram o episódio, mas era o Space Fleet, né? Que era série... Star Trek. É. Exatamente, que era um alternate do Star Trek, assim, que aparecia no episódio, assim, que era uma série dentro da série, assim, né? E eles precisavam o Charlie Brooker tinha um problema que era como retratar a Starfleet, né? Que era o Starfleet, não, Space Fleet, que era essa série da qual o personagem principal era fã, e a partir dessa série que o cara criou a realidade virtual que aparece no episódio, assim, e ele tinha esse problema de era como retratar essa série, assim, né? Ele viu meu trampo e falou falou assim, pô, acho que é interessante retratar como quadrinhos, assim, que é o trampo desse cara, assim. Então vou chamar ele pra fazer, assim. E daí a gente fez, assim. Daí, tipo, meu trampo acabou aparecendo em 2 episódios da 4ª temporada, que é o Wes Callister, que é o primeiro episódio da 4ª temporada, e o último episódio da 4ª temporada, que é o Black Museum, que é uma história em quadrinhos que o cara aparece folheando, assim, rapidamente, assim. E esse foi uma cena que o cara escreveu especificamente pra aparecer o meu trampo, assim. Caralho, que foda. Tipo, que eu fiquei super lisonjeado, assim. O cara falou assim, porra, eu também tenho esse outro problema, assim, eu não sei como escrever essa cena. E vendo o teu trampo na internet, eu imaginei, né, o que seria legal retratar dessa maneira, assim. Então, apareceu também dessa maneira, assim. Tipo, eu que na verdade eu confundo as pessoas, assim, né, porque as pessoas acham que quadrinhos é uma, sei lá, 70% da minha inspiração, assim, né, mas assim, eu, tipo, na verdade eu não sou artista de quadrinhos, eu só uso quadrinhos como inspiração, assim, né. Tipo, eu acabei desenhando 4 páginas de uma história em quadrinhos só pra aparecer brevemente no episódio, assim. Maneiríssimo. Então, foi bacana, assim, uma maneira como o negócio aconteceu, assim. E desde então, eu tenho trabalhado com a Netflix, assim, meio direto, assim, tipo, a Netflix lança trilhas sonoras de cada episódio do Black Mirror em vinil. E eu desenho todas as capas dos vinis, contracapas, livretos e tudo mais, sai com o meu design, cada episódio. Uma exposição interativa, né, que era a loja da Tucker Soft lá agora, não foi isso? Isso é uma coisa que aconteceu, tá acontecendo agora, especificamente, assim, né, que acabou de estrear o Bandersnatch, né, que é o filme interativo do Black Mirror, e os caras me contataram falando assim, pô, então, a gente tá com essa ideia de fazer essa loja, como se fosse uma loja dos anos 80, que é como aparece no episódio, assim, né, que é uma W.A. Smith, né, que é uma loja bem tradicional, assim, que é tipo como se fosse uma Pernambucanas inglesa, assim, e os caras reproduziram uma W.A. Smith como era nos anos 80, assim, pra aparecer no episódio. E daí, pra promover, pra fazer um, tipo, uma ação promocional, assim, eles resolveram montar várias lojas, como aparece no episódio, pra valer mesmo na Inglaterra, assim. Tem uma em Londres e outra em Birmingham, atualmente, assim. Parece que eles têm planos de montar outras lojas em outros pontos de Londres, assim. Maneiro. Eles me chamaram, assim, ah, vamos fazer, vou pegar todos esses trampos que você fez pra Black Mirror e que você jogou na internet, assim, desde 2016, vamos pegar e vamos transformar em capas de revista, capa de quadrinho, capa de VHS, fita VHS, assim, tipo, e transforma tudo isso daí e vamos jogar na loja, assim, como se fosse de verdade, assim. Daí as lojas, elas não, você não pode entrar nas lojas, mas você pode ver as lojas, e as lojas estão sempre fechadas, assim, você pode tirar fotos, né? É mais uma ação promocional, assim, pra aparecer mais nas redes sociais, assim, né? E todos os designs que eu criei, assim, estão aparecendo na loja inteira, assim, nos mais diferentes formatos, assim, tipo vinil, revista, fita VHS, tudo através desse trampo que eu joguei na internet, assim. O engraçado, assim, é que, por exemplo, essa capa de revista que eu fiz pra aparecer no Black Museum, que é o 6º episódio da 4ª temporada, eu até ofereci pro Charlie Brooker pra fazer uma arte nova, assim, né, pra aparecer no episódio, assim. Ele falou assim, não, cara, eu quero que você use o desenho que você fez, que você jogou na internet, tipo, sabe, tipo, aquele desenho original, assim, mesmo, pra fazer o link de um trampo que, tipo, sei lá, um cara do Brasil jogou na internet e a galera viu, e de repente aquele trampo que apareceu na internet apareceu no Black Mirror, entendeu? Apareceu no episódio, assim. Vai querer fazer esse link, assim, sabe? Tipo, na internet pro episódio, assim. Então, tipo, isso foi bacana. Isso é muito doido, eu acho que é interessante falar, assim, você já falou a forma como você fez pra divulgar o seu trampo, né? Você usa a internet, essa tela aí gigante que tem, e você também se aproveita, entre aspas, da sua arte, sempre tá falando de cultura pop, de quadrinhos, de música, de seriados, ou de política, ou de acontecimentos que estão rolando, e que as pessoas acabam se identificando, entendendo e fazendo um link, né? Uhum. Tito e Rafael, como vocês fazem pra divulgar a arte de vocês, que é completamente diferente do estilo do Butcher? Eu uso muito o internet, inclusive Instagram é o meio mais forte. Hoje em dia, inclusive, eu tô totalmente na mão do Instagram. Também consigo ver, cara, se eu tivesse nascido 10 anos antes, eu acho que não seria possível estar vivendo de arte. Então é isso, cara. Na verdade, assim, o que eu faço na rua, eu acho que reverbera muito. O trabalho que eu fiz pro Netbank, por exemplo, acaba reverberando muito. Você falou, assim, que o teu trampo, assim, tipo, às vezes ele acaba, no dia seguinte que você faz, ele acaba sendo pichado, sendo apagado, assim, né, pela prefeitura ou coisa do gênero, assim. Mas é interessante como você, tipo, você tira foto depois que você fez, você joga isso no Instagram, joga em qualquer outra rede, ele fica eternizado ali, né? Mesmo que ele, no dia seguinte ele seja apagado, horas depois ele seja apagado, ele vai viver pra sempre ali, né? Tipo... É, total, assim, eu tenho, por ser tão efêmero na vida real, o trabalho, cara, o registro que eu faço sempre é... Eu tento ser o mais cuidadoso possível, né, cara? Tirar com uma, sei lá, num ângulo legal, no... mostrando o contexto que foi feita a pintura, que realmente pode sumir amanhã e o registro tá feito. Mas o lance da divulgação acho que é um mix disso, cara. Eu não tenho uma fórmula, né? Ai, puta, eu faço dessa forma pra gerar resultado. Eu acho que foram várias formas diferentes, assim. Por exemplo, o próprio Azaghal e o Jovem Nerd me chamaram lá pra pintar, isso já deu uma divulgada. Você faz muito trampo pra, sei lá, artistas também, globais, né? Que já compraram a tela, né? O cara posta e dá uma divulgada. Eu também fiz uma coisa que tá divulgando bastante, cara. Um amigo meu, ele tá fazendo umas eco bags, assim, coisas, mídias que eu nunca pensei em colocar uma arte minha. E daí, cara, eu achei bem legal porque é uma arte que o cara consegue comprar por R$4 e ia ser divulgada no Brasil inteiro. E daí eu fiz uma parceria com esse amigo e foi eco bag pro Brasil inteiro, assim. Gente do Pará e do Acre me marcam, um cara do Rio de Janeiro. Ficou me marcando o tempo inteiro no Instagram com essa arte. Então é... Enfim, não tem um meio único de divulgar. Acho que são várias formas. Tem bastante arte em restaurante, tipo painel, essas coisas, né? É, cara, porque eu acho que tem muito disso. Você faz uma... Pelo menos pra mim, né? Eu faço uma arte pra um segmento. Acho que como muita gente do próprio segmento segue essa pessoa, acaba muita gente desse segmento me procurando. Sei lá, eu tenho umas telas que eu tenho uma parceria com uma barbearia. Eu deixo várias telas lá pra ficar expostas. E daí uma galera de barbearia vem entrar em contato comigo. Eu pintei um restaurante. E daí uma galera de restaurante veio entrar em contato comigo. E, por exemplo, depois que eu pintei o Nerd Bunker, um monte de gente, puto, o cara tem uma loja de não sei o que geek, não sei o que nerd, veio entrar em contato comigo. Os nerds vieram, é verdade. Os nerds vieram em massa entrar em contato. E principalmente, a ferramenta principal é Instagram e rua, cara. Pintar na rua, no dia seguinte já tem uma galera marcando. Eu acho que são esses dois meios, vai, Instagram e pintar na parede na rua. Então, pessoal, acho que comentar também essa parte da divulgação. Pra mim, que meu trabalho ele circula muito nesse circuito tradicional das galerias e museus, então você chama isso já de exposição, né? Então já naturalmente é uma divulgação, talvez a divulgação mais importante de um artista, da forma com que eu trabalho, que são mais as pinturas, ele acontece, né, nesses eventos de exposições. Então anos e anos e anos de exposições vai gerando um público, né? E evidentemente nos tempos de hoje você vai usando a internet na paralela para ampliar esse público, não ficar só na cidade que você está fazendo a exposição. Mas o que eu poderia dizer é que principalmente eu uso o Instagram e as exposições. Então quando você faz uma exposição, você geralmente ou você faz numa galeria ou você faz num museu. Então você tem também o, digamos, as mídias sociais da galeria, do museu, tem o público desses locais também, então existe essa troca, né? Sempre vai aumentando esse público, principalmente isso. Teve também os livros, mas o livro não circula tanto quanto a internet e as exposições, né? Eu fiz uma exposição aqui em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, que deu cerca de 100 mil pessoas na exposição, então é um público bem expressivo, assim. Porra, é um público monstro. É, foi até considerado pela instituição como a exposição com o maior número de visitantes para um artista vivo, digamos assim. Caraca, olha aí, que foda. Até foi bastante surpreendente, eu imaginava que ia ter um público bom, porque o museu já é uma referência na cidade, mas essa quantidade de gente e a diversidade do público, né, muita criança, pessoas mais velhas, famílias, deu de tudo, assim, coisa que muitos jovens também deu, mas especificamente criança, deu uma doideira, assim, viralizou até entre WhatsApp de pais, e com um programa pra fazer com os filhos, umas coisas doidas, assim, que eu não esperava, assim, né? Pô, mas o WhatsApp foi fake news, né, cara? Então não vale. Pois é, os meus amigos que têm filhos começaram a falar, pô, recebi uma dica aqui pra ir com meus filhos, da tua exposição, né? Então eu achei curioso, assim, porque é um público, digamos, eu nunca fiz pensado pra essas pessoas e de repente curtiram bastante. Então acaba sendo uma coisa interessante. Então, mas a divulgação é principalmente isso. Pro artista que trabalha como eu, assim, acho que o principal seria as exposições e as consequências dessas exposições, né? Porque existe uma assessoria de imprensa e as redes sociais estão conectadas também com todo mundo que está envolvido nesse processo, né? Como é que você cava o caminho para o seu trabalho chegar numa galeria ou alguma coisa assim? Essa é uma das coisas mais complicadas de artistas. Me dá essa dica aí, cara, quero saber. Pois é, não tem muito uma fórmula, né? Cada pessoa é uma história. Na época que eu entrei em galeria, a coisa das redes sociais não era tão forte quanto era hoje. Então, eu tinha lançado um livro na época e foi com esse livro, usei esse livro de portfólio para começar uma conversa com o pessoal da galeria. Digamos que o livro, de certa forma, filtrou, porque muita gente vai procurar, vai mostrar portfólios e tudo. Esse livro deu uma filtrada porque já passa que a pessoa é capaz de ser organizada a ponto de ter um livro pronto e tal. Então já deu uma filtrada. E também muita persistência. Fiquei 2 anos frequentando a galeria até conseguir que eles me convidassem para fazer uma exposição. Então você tem que querer e ficar insistindo, assim, né? Mas se eu fosse sugerir para alguém como fazer para entrar numa galeria, eu acho que você tem que ter não esperar o convite da galeria para fazer, começar a produzir. Você tem que chegar com uma exposição pronta e ver qual galeria que vai aceitar e qual que você tem afinidade, tudo, uma, quase como o Butcher fez ali com... Tem que ser cara de pau, tem que ser safo, tem, não tem adianta. Que ser cara de pau e tem que se enfiar no meio do rolê mesmo, não tem que ficar esperando muito convite. Eu acho que é muito mais por aí. Até a própria exposição no museu... É mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão, né? Exatamente. Quando eu fiz a exposição no museu também, eu liguei lá e marquei uma reunião com o presidente do museu e falei, tô indo aí. E marquei uma reunião com a pessoa lá, levei os meus trabalhos, apresentei, e eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava, porque o museu tem todo um procedimento, você tem que apresentar um projeto e tudo mais. Então, daí, depois que eles conheceram o meu trabalho, eles me explicaram, olha, então você apresenta um projeto pra gente, a gente vai avaliar. E eles curtiram, foi bem bacana no final das contas, mas não é nem que eu me convidei, né? Mas eu tive essa iniciativa de ligar e, na cara de pau, marcar com o presidente do museu lá. Mas é de certa forma sim, porque você teve que... tô aqui, eu existo, esse é meu trabalho, né? Exatamente. Se você ficasse em casa esperando... Exatamente. E daí ele já gerou também um convite para fazer em São Paulo, que depois eu fiz no Centro Cultural Fiesp, ali na Paulista. Já foi uma consequência, uma itinerância dessa primeira exposição, né? Então, esse circuito de museus é um circuito muito fechado, muito de... Inicialmente, eu não fui convidado. Eu fui meio que entrando nesse circuito, assim, por... iniciativa. Você se convidou. Eu me convidei. Me convidei para apresentar o trabalho. Depois eles me convidaram para fazer e a partir disso daí agora os convites já vêm de outra forma, assim, né? Tu vai fazer uma exposição internacional agora, né? Sim. Vou participar de uma coletiva que é bem interessante. Ela vai acontecer numa galeria chamada Dorothy Circus Gallery, que tem uma sede em Roma e uma em Londres. Então essa exposição vai acontecer nos dois lugares com a mesma temática, assim, digamos. E um grupo de artistas muito foda, assim. Então eu fiquei de cara, assim, porque tem artistas ali que eu sigo e são meus favoritos, e de repente eu vou estar na mesma exposição com os caras. Então, essa cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez uma anterior a essa, que era, já foi em Londres, né? Tipo, ou dois anos atrás. Sim. Foi a primeira exposição que você fez fora do país? Primeira mesmo que eu fiz foi em Miami. Uhum. Depois em eu que fiz ano? Isso foi em 2007. Como é que você se desvirginou, assim, tipo, sair fora do país, assim, tipo, e mostrar teu trampo fora, assim? Como é que foi isso, assim, tipo, desde o começo, assim, o convite, como é que foi a tua reação, como é que rolou isso? Não, nessa primeira de Miami, acabei que nem fui, assim, eu mandei os trabalhos, e foi uma coisa por internet, assim. É, a mesma coisa eu, assim, tipo, o primeiro livro que eu lancei, tanto no Brasil como fora do país, assim, tipo, o primeiro livro que eu lancei desde sempre, assim, foi na França, e eu não tava presente, assim, enquanto o livro tava sendo lançado, eu tava na minha agência desenhando um site de papel eugênico, sim. Caraca. Então, frustrante só, né? É isso. Eu entendo então, né? O ódio, sua vingança. Eu queria saber pra você como foi isso, assim, né? É, não, então, daí depois de um tempo, daí eu comecei a trabalhar com o pessoal de São Paulo, que é Choque Cultural, e daí eles tinham uma parceria com uma galeria em Nova York, Jonathan Levine Gallery. Daí eu fui fazer essa exposição, meio que quem fez o contato lá em Nova York acabou sendo o pessoal da galeria de São Paulo. Então, fizeram contato inicial, os caras curtiram a ideia, daí eu fui fazer. Isso foi em 2014. Nessa eu fui, não é a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, mas foi a primeira vez com uma exposição que eu fui, fui na abertura, e foi bem legal, assim, foi bem surpreendente, assim, digamos. É, a exposição vendeu bem, vendeu... Tá, mas conta pra gente como é que foi, assim, tipo, o choque, assim, de você, de ser uma pessoa normal no Brasil, comum no Brasil, assim, chegar lá e ser, tipo, o artista, assim. Pois é, curioso, porque, de repente, se pegar dando autógrafo em Nova York, assim, as pessoas saíram de casa pra ver você, né, é esquisito, assim, mas aconteceu, de certa forma, o trabalho vai ganhando um corpo, assim, né, que as pessoas vão acompanhando, vão curtindo aquilo, e de repente você tá na cidade das pessoas, e daí elas até se mobilizam pra ir, então... Acho que o que você sente com relação, assim, à diferença do Brasil e fora do país, assim, porque, tipo, a minha primeira exposição de sempre na minha carreira, assim, foi fora do país, foi em Chicago, que rolou, assim, tipo, uns 2-3 meses atrás, assim, e, tipo, eu já trabalho como artista, assim, há 6 ou 7 anos, assim, então, tipo, sei lá, foi engraçado, assim, tipo, eu aqui no Brasil, eu ando na rua normalmente como se fosse uma pessoa qualquer, assim, mas quando eu cheguei em Chicago, assim, tipo, na minha exposição, as pessoas falavam pra mim que dirigiam 2 ou 3 horas pra gente me ver, assim. Caraca! Então, cara, é um choque, assim, né, então eu queria saber como é que foi pra você, foi isso, assim. É legal, porque é quase como se você fosse uma banda, sei lá, mas não tão mainstream a ponto de sair na rua aqui no Brasil e todo mundo saber que é você, né? Tipo, mas para um certo público segmentado, você é uma pessoa, uma figura importante, assim, né? Então é mais isso, assim. Eu acho que para os aficionados de certos gêneros de arte, assim, eu sou uma pessoa conhecida, as pessoas vêm, muitas vezes trazem um livro, pedem para assinar. É interessante, mas você perguntou essa coisa de fora do Brasil e dentro do Brasil. Aqui no Brasil, as coisas acontecem muito em São Paulo. Então, as exposições sempre foi bacana já em São Paulo, pra mim, pelo menos, né? E aqui em Curitiba, extremamente surpreendente. É, não imaginava, mas na minha abertura tinha, sei lá, 500 pessoas. Nem fez até uma confusão dentro do museu lá. Então, inesperado, assim, mas tem sido legal também. E lá fora, bem bacana também. Não sei explicar, assim, a sensação. Não sei se eu enxergo tanta diferença, assim. Então, eu acho que tem mais similaridades do que diferenças. Diferenças a gente sabe que é muita questão da economia mesmo, né, dos países, assim, que às vezes eles têm mais poder de compra e um universo diferente, né, aqui é mais... Você até se sente meio babaca, assim, de reclamar, assim, né, aqui no Brasil ninguém reconhece o meu trabalho. Eu falei, porra, mas, tipo, cara, existe uma diferença tão gritante, assim, né, do Brasil, assim, pro Reino Unido, pra Inglaterra, assim, que você nem consegue se sentir confortável, assim, em reclamar, porque aqui ninguém reconhece a arte, ninguém entende a arte, assim. O lugar onde a gente vive tem tantos problemas, assim, tipo, tão mais fundamentais, assim, do que entender a arte, assim, né? O que eu sinto, eu particularmente, que existe um clichê de que as pessoas no Brasil não se interessam por arte e que todos os gringos são cultos e são bem educados e são honestos. Eu acho que isso é um clichê que não corresponde à realidade. Eu sinto que o interesse é similar, às vezes até mais. O que eu noto é que, às vezes, o poder aquisitivo dos brasileiros para poder consumir essas coisas, ele apanha um pouco, assim, porque a economia dos caras é muito mais bem resolvida. Então, o dinheiro chega mais fácil para eles e eles gastam mais facilmente, assim. Basicamente, essa é a principal diferença. Eu acho que, às vezes, os brasileiros até gostam até mais, se interessam mais, mas é que não adianta, não consegue interagir da mesma forma, né? Então, consumir da mesma forma. Passa um pouco por isso, mas eu sempre senti, assim, as coisas que eu fiz no Brasil, mesmo as artes mais esquisitas que eu faço, espaço, as pessoas têm seu público, curtem, são interessadas. Inclusive, as pessoas mais, assim, que você não imagina que vão ser interessadas, elas são super interessadas. É engraçado, assim, tipo, eu tinha um certo preconceito quando eu comecei, assim, tipo, porque eu meio que aprendi, de uma certa forma, assim, que, porque o brasileiro só dá valor para aquilo que as pessoas dão valor lá fora. Tem um pouco isso, tem. Tem um pouco isso, assim, né, mas, tipo, eu aprendi isso, assim, de maneira bem sistemática, assim, de maneira bem prática, fora do país, assim, nos meus primeiros trabalhos, assim, eu aprendi isso de maneira bem prática, assim, mas eu tenho tentado lutar contra isso, assim, sabe? Todos os meus trabalhos, minhas postagens, assim, eu escrevo em inglês para as pessoas meio que se direcionando para fora do país, assim, mas, assim, tipo, e pensando assim, tipo, quem tiver interesse vai entender, vai tentar buscar o que está sendo escrito em inglês para o português, assim. Mas, assim, nos últimos tempos eu tenho tentado mudar um pouco isso, assim, tipo, desde que eu comecei a realmente ir para fora, realmente a expor em Londres, expor em Paris, expor em Chicago. Quanto mais eu vou para fora, eu tento facilitar o que eu faço para que as pessoas entendam, assim, internamente, assim, sabe? O que acontece com o brasileiro um pouco, ele é um povo, de certa forma, especialmente aqui em Curitiba, né? Mas pode ser que no Brasil inteiro também. É um povo, meio, de certa forma, meio desconfiado. Então, você fazendo uma coisa fora do Brasil e aquilo sendo bem recebido, ajuda a romper essa desconfiança. Ah, tem uns gringos, gostam também. Posso gostar tranquilamente, assim. Eu acho que tem um pouco disso, assim. A gente sempre acha que o nosso aqui não fica inseguro, às vezes, de gostar das coisas daqui. E se sente mais seguro quando isso é quisto no mundo todo. Então, acho que tem um pouco dessa insegurança mesmo, assim. Talvez seja isso que você sentiu, essa diferença de as pessoas valorizarem um pouco mais o trabalho de um artista brasileiro quando ele faz coisas pra fora. Acho que isso tem, com certeza. Como o Rafael mesmo falou, cara, esse cada um tem um caminho e não existe uma fórmula, né? Eu acredito que o caminho do Rafael é um caminho, entre todos aqui que estão falando, eu acho que é o mais clássico, vai. Que é o de galeria, é o de algum museu pegar. Eu, por exemplo, cara, não tive nenhuma experiência boa com galeria, assim, que alguma galeria que pegou e realmente fez igual o Rafael, pegou seu nome, trabalhou sua imagem e te levou para outro país e realmente trabalhou você como um artista, que eu acho que é uma função da galeria, que pelo que o Rafael falou aí foi, porra, foi incrível. Todas as galerias que eu trabalhei, talvez seja uma coisa meio específica da arte urbana, da street art, e eu acho que é muito parecido com o pessoal de ilustração. Cara, a galeria é muito pequena, pouco estruturada, e assim, acaba tendo até um nicho de galeria que meio que se aproveita, sabe? Dessa sede do artista tá querendo se entrar numa galeria necessariamente, achar que esse é o caminho, o único caminho, e acaba até cobrando do artista pra ele expor, acaba fazendo uma troca que não é justa com o artista. Então acho que assim, era só pra ressaltar que muita gente acaba perguntando, acho que ele pra todos os artistas aqui, porra, como que eu posso fazer, né, pra ser um artista? Que eu acho que a maioria da galera que vai ouvir aqui, o cara que quer trabalhar com arte não sabe como. Eu nunca indicaria pra ele procurar uma galeria de arte. Eu falaria, cara, pega um dinheiro, investe num estudo, você tem que, primeira coisa, você tem que acreditar no seu trabalho. E cara, se tiver um dinheiro pra ou investir numa galeria ou investir no Instagram, em post patrocinado ou qualquer coisa parecida, eu falaria, cara, investe no post no Instagram, sabe? Só pra dar um outro ponto de vista, assim. É, se você pensar, isso faz o maior sentido, assim, né? Tipo, numa galeria, o alcance que você vai conseguir, assim, é só das pessoas que moram naquela cidade, né? Que moram naquele bairro, que vão visitar a sua galeria, assim, né? E na internet, assim, cara, você tem o alcance do mundo inteiro, assim, né? Ao mesmo tempo que na internet você posta arte lá, numa galeria, isso. Você tem a arte exposta na parede, mas isso. Não é a mesma coisa, assim, né, do matéria de alcance, assim, né? Cara, a gente não pode negar que ela tem uma coisa meio elitista, entendeu? Sim. Cara, massa nunca foi numa galeria, entendeu? A maioria das pessoas, 99% das pessoas, nunca entrou numa galeria de arte. Diferente de você e do Rafael, assim, tipo, eu sou um cara que começou na internet e continua na internet até hoje, assim. Então, pra mim, assim, tipo, ter o trampo impresso isso, ter o trampo materializado em uma figura, materializado assim, de uma forma física, é incrível pra mim, assim, sabe? Pra mim tem uma mágica diferente de vocês, assim. Pra mim é fantástico, mas pra vocês talvez seja só mais um, assim. Mas eu acho interessante o que vocês colocaram em relação à diferença de galeria. Pela minha percepção, eu concordo com o Tito em que uma galeria de arte no Brasil, ela tem um tom mais elitista, de peças mais caras, num lugar que não é pra todo mundo. Eu já tive a oportunidade de entrar em algumas galerias de arte, por exemplo, em Austin, quando eu estive lá no South by Southwest, que era uma galeria, mas que tinha peças muito acessíveis, sabe? De prints, ou prints autografados, ou tinha peças mais caras, né? Peças até únicas. E nesse caso, nessas galerias, eu já vi assim na França também, já vi em outros lugares, né? Que são galerias, só que elas têm opções mais acessíveis, né? Isso acho que democratiza um pouco e deixa essa função um pouco mais abrangente. Então, falando, pegando um gancho aqui da coisa da abrangência, que o Butcher comentou que a galeria é mais limitada do que a internet, porque é só para aquelas pessoas que estão na cidade, que vão lá visitar. Eu vou só fazer um comentário, que eu acho que, por exemplo, eu vou falar das coisas que eu já passei, assim, né? Não querendo ser aqui o advogado das galerias, eu acho que cada pessoa faz da forma que acha que é mais interessante, e acho também que tem galerias que são complicadas de trabalhar, nem todas são bacanas, mas, por exemplo, quando eu fiz em Nova York, acabou que pela exposição de Nova York começou a aparecer na imprensa específica de arte de lá, americana, assim, né? E isso gerou, por exemplo, dois trabalhos no Japão para mim, e as pessoas viram a repercussão da exposição e vieram conversar comigo para criar ilustrações para marcas de roupa do Japão, assim. Então, até que ponto que a galeria é restrita? Eu acho que a galeria também tem seu Instagram, também tem seu círculo. Acaba que isso é amplificado pela imprensa também, que cobre aquela exposição. Então, tem um pouco... Mas isso é a galeria mais as mídias sociais, né? Exatamente. Sozinha. Então, é um conjunto de coisas, né? Exatamente, é um conjunto. Então, você tem que pensar nas coisas no contexto todo. O que faz valer a pena, muitas vezes, o trabalho com a galeria é a repercussão que isso vai dar, não simplesmente aquela exposição, né? Você pensa na repercussão. Então, muitos trabalhos, convites para fazer coisas interessantes, vêm depois de uma exposição. Então, ela é só um pedacinho de todo um contexto que você vai estar trabalhando. Não só a relação específica do artista e galeria, às vezes pode parecer que não vale a pena realmente. Eu, por exemplo, assim, tipo, depois de 6, 7 anos, assim, trabalhando exclusivamente com a internet, assim, tipo, expondo offline, assim, né, tipo, em exposições, assim, mas não exposições só minhas, assim, exclusivamente minhas, assim, tipo, com outros artistas e tudo mais e tal, assim, né? Mas, assim, demorou, assim, 6 ou 7 anos pra eu ter a minha primeira exposição solo. Eu acho que é bem isso, cara, porque, assim, então... o Rafael, ele tá falando, eu posso falar muito do grafite da arte urbana, né, no meu ponto de vista. Porque o Rafael, eu já vejo você a alguns degraus, sabe, de quem tá começando. Quando eu falei aquilo de um post patrocinado, tô imaginando, assim, um cara que tá começando, que eu acho que é bastante público que tá ouvindo, sabe? Eu acredito que chega um certo momento do artista que realmente não tem como ele ficar respondendo inbox de quanto custa uma tela ou quanto custa, sei lá, pra ele pintar a parede do quarto da filha, entendeu? E daí, realmente, uma galeria faz sentido pra conversar com investidores, pra conversar com compradores de arte de alto nível, pra conversar com outras galerias de outros países. Inclusive, hoje, eu vejo uma crise de uma faixa de galerias, assim, que seriam as galerias iniciais, que trabalham com artistas iniciando, até um intermediário, que é cobrar 50% do valor da arte do artista e, ao mesmo tempo, não consegue dar essa valorizada no artista, não consegue dar alguma coisa em troca pro artista. E eu só vejo isso quando o cara chegar num patamar elevado. Do nome do artista, né? Tipo, isso é assim, tipo, o nome do artista, assim, tipo, na imprensa, isso varia muito, assim, né, no preço do que ele produz, assim, né. É evidente, né, os artistas que têm mais reconhecimento, é o que o pessoal costuma dizer, é você não compra simplesmente a obra, você compra toda a trajetória do cara junto. Assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, é engraçado, quando eu falo produzir conteúdo, conteúdo, eu não falo como um artista, eu falo como um youtuber, né? Assim, quem fala de produzir conteúdo é youtuber, assim, não é artista. E eu me considero meio como um produtor de conteúdo, assim, tipo, eu ainda tenho essa resistência de ser um artista, assim, tipo, mesmo como eu nunca me chamei de artista, as pessoas na internet começaram a me chamar de artista e eu comecei a, tipo, gradativamente começar a aceitar essa alcunha de artista, assim. Eu achava que eu era um designer que estava produzindo projetos de design com uma embalagem de cultura pop, assim, sabe? Tipo, só pra não... Você não gosta do rótulo de artista mesmo. Só pra não me rotular como artista. Exatamente, assim, tipo, sabe? Tanto que eu tenho essa resistência, assim. Mas é o ódio e a vingança. Então... Exatamente. É um sentimento podre, né, que persiste, assim, né? Mas, assim, tipo, eu comecei a produzir isso quando as pessoas começaram a me chamar de artista na internet. Eu comecei a gradativamente ter que aceitar a ideia de que eu era artista. O eu problema comecei a ter é a que aceitar artistas, isso, assim, né? A casa cara... artistas, cara. Alexandre Frota. Eu dei o apoio do Taiguara. Entendeu? Então, no Brasil, é isso que significa ser artista, entendeu? Eu fui aceitando isso gradativamente e tendo que construir a ideia de ser um artista na internet. Tipo, eu não tinha nenhum modelo pra seguir, assim, né? Tipo, eu tinha fora do país, eu tinha, assim, sei lá, tecnicamente, assim, eu imaginava que eu ia ser um Andy Warhol misturado com Roy Lichtenstein, com Banksy, ao mesmo tempo, só que num contexto contemporâneo. Tipo, com mídias sociais, com internet, com coisas do gênero, assim. Só que, não sei, foi uma coisa que foi vingando, assim. Deixa eu te perguntar, e você também, agora, durante, né, as eleições, você fez umas artes dos presidenciáveis de super-heróis e tal, que também viralizaram, só que meio que até fora do contexto do que você fez antes que viralizou do Black Mirror, né? Uhum. Como é que foi isso? Eu tentei criar uma série, assim, sendo imparcial. Assim, imaginando, assistindo cada candidato de uma forma imparcial, sem ter um lado direita ou esquerda, ou coisa parecida, assim. Uhum. Assistindo cada candidato de uma forma sem imaginar a minha posição sobre isso, assim, sabe? Existe minha posição pessoal sobre a política, existe minha posição artística, que são diferentes, entendeu? Então, eu comecei a imaginar isso, assim. Como é que é uma posição artística? É conflitante. É conflitante, assim, tipo, porque como você separa a sua posição pessoal com a sua posição política, assim, né? Então... Você pensa que, tipo, tem o Edson e tem o Pelé, assim? Exatamente. Tem o Butcher Billy e tem o Billy Mariano da Luz. Então, foi extremamente conflitante pra mim, assim, imaginar essa posição, assim, mas acho que eu fui até que foi... Diante de outros projetos, assim, fui até... É uma característica bem presente sua de ir, entre aspas, no hype, né? Quando teve eleição também nos Estados Unidos, você também fez muita arte relacionada a isso. Exatamente, Hillary, que te impactando, Trump... Né? Que você bota na tua arte, né? Eu imagino como artista, foge um pouco daquilo que eu penso, assim, como pessoa física, assim, tipo, como artista, eu tenho que atender outras posições. O título posta uma arte, a partir do momento que ele posta a arte, não é mais dele. É de outra pessoa, assim, é de cada pessoa que interpreta aquela arte, assim. Cada pessoa que passa na rua e que tem uma interpretação daquela arte, de acordo com o que aquela pessoa vê, assim. Então, é como eu imaginei, assim, tipo, postando uma arte, assim, eu teria que ser meio imparcial, assim. Por mais que eu tivesse posições parciais na minha vida pessoal, assim. Então foi meio dessa maneira, assim, tipo, que a coisa rolou, assim. Muita da sua arte, ela tá ligada à influência direta, tem Black Mirror, teve essa das eleições. Tem muito de música, né? Você mistura ícones de cultura pop com música, ou faz capas de discos, levando meio que ao pé da letra o que a música diz, que é muito legal. Tem uma série agora que você tá fazendo Robocop com as redes sociais, tô achando bem maneira também. Uhum. E o Big Brother, vai te influenciar? Cara, eu não assisto Big Brother. A Fazenda tá aí, né? Talvez seja como aquela ideia lá que eu expliquei pra vocês off-topic, né? Daquela minha amiga que me deu uma ideia de fazer uma arte relacionada a Handmaid's Tale, né? Cara, eu espero assistir Big Brother pra poder ter uma ideia mais precisa do que tá acontecendo, assim. Ah, deixa pra lá, cara. Mas... Ninguém precisa disso. Mas, assim, 1984, coisa do gênero, assim, tem mais a ver com o que eu tô fazendo fazendo, assim. Então, sim, total. Big Brother is watching you. Então, tem mais a ver com o que eu tô fazendo, assim. Gente, deixem seus contatos, vai estar aqui no post todos os links e tal, mas já dá uma avisada como seguir vocês nas redes sociais, para quem tá só escutando, não tem acesso ao computador agora ao post, mandem aí! Então, sou Rafael Silveira, artista, quem quiser acompanhar então os trabalhos, minha página no Instagram é @Rafael_Silveira_art. Excelente. Instagram.com/TheButcherBilly. É D-T-H-E, né? The Butcher Billy. É isso. Isso aí. Mas você não tá só no Instagram, tá em tudo que é canto, né? Sim, sim. Eu não tenho vida social, cara. Eu sou internet, cara. Todas as redes sociais eu tô nelas. É só procurar no Google o que você acha. Tito, quem quiser gritar pra você trabalhar vagabundo, aonde é que te acha? Em algumas esquinas por São Paulo. E também acho que o mais fácil é pelo Instagram mesmo. @TitoFerrara. Daí por lá tem site, tem tudo lá. Excelente. E tem no Nerdbunker também, você pode apreciar a arte do... Pode passar no Nerdbunker, pode passar na Marginal Pinheiros. Olha aí. Excelente. Obrigado, gente. Valeu, até mais. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.